de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. O Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Sejam bem-vindos. E aí? É. E aí, Cláudio Azedão? E aí, firmeza, mano? É, firmeza, um dos maiores jornalistas da Crônica Esportiva. É nóis, estamos aqui. Imparcialidade é com ele mesmo. Com certeza. É, Cláudio Azedão. Um gênio. Paga pau mesmo, o Domênico. Não pago pau porque você é um trouxa. Paga pau pra trouxa. É, porque o RG tá de férias, eu tô aqui com o parceiro aqui. Meu Deus. Ah, Fagner. É verdade, o Fagner da categoria de base, trazendo aqui. É, defendendo o Santos. Ah, evidente. É? Com certeza. Só a ajuda tem ele que melhor na mesa. É, só ele, com certeza. O resto é tudo imparcial aqui, né? Tudo. Evidente. Tudo. E aí, Benjamin? É isso aí. Seu Bento, já estamos com manchetes do Santos no ar. Vambora? Ah, o peixe que... O peixe que tá aí, né, meu? Aí aonde? No aquário. Vai, meu, dá informação aí, ô seu otário. Ah, ô juiz. Ah, peraí, pô. Tá com brincadeira aqui. Não tem o que falar, né? Time que não tá em crise, tá ganhando, então, tá bem. Tem que falar, quê, velho. Né? Peixe aí vai jogar no final de semana. Fechado, seu. Ah, eu tenho uma informação peixe, aqui. Peixe, ô Azedão. Oi. Pô, vai ter um problema com o salmão, né? Por quê? Tem um problema. É verdade, salmão fresco, vai ficar uns 3, 4 meses sem, vai ser só congelado. E deu um problema. Vai se ferrar você, eu cortou o Santos pra falar sério, isso. Eu não cortei que ele falou peixe, eu lembro. É mesmo? Fala aí, peixe, isso aí me interessa. Eu também. Eu gosto de salmão também. A gente come muito japonês, comida japonesa. Mas todo salmão que vai pra rodízio japonês, ele já vem congelado. Não. É fresco, não é mesmo? É fresco. Os bons mais frescos, né? O que acontece? Mas é tudo fala salmão notícia, de cativeiro. Você não falou a notícia? É lógico, é cativeiro maior. Aquele salmão bacana, que vem do Alasca. Isso aí você não acha aqui. Se achar, é R$1.000 o quilo, meu. É o preço hoje. Você não deu a notícia? Amigo, meu amigo lá do Japo, Maurício, falou que tá pagando 50 pau o quilo de salmão. Pra mudar o bagulho, velho. É. Não, eu vou lembrar porque ele me explicou em detalhes. Mesmo, é caro. Não, o cara falou que tá caríssimo. Tá caríssimo. E vai durar mais um. Não sei se é mais um mês, alguma coisa. Depois vai ser durante 3, 4 meses. Pinta o atum de laranja, tá tudo certo. Faz igual os caras fazem. Mas é tudo vai poder 3, vender com isso. Eu vou. Entendi o que você falou. É porque a história é longa e eu não tenho agora, o Soma já tá me olhando feio, falou pra não falar, aqui, então eu não vou falar. Não, mas é um assunto interessante. 1-0 Manchester City contra o Paris Saint-Germain. Acabou. Eu vou pegar os detalhes porque ele tava me explicando. É verdade, eu não tô zoando, não. Ó, eu até fiquei assustado porque eu adoro comer o. No futuro vai ser só de cativeiro, salmão japonesa. O salmão vem. Esse salmão mesmo de cativeiro vem. Mas tudo que você come aqui é de cativeiro. Então. É. Daqui a japonês, pouco o chinês vai começar a falsificar salmão. Cativeiro, né? Do Chile, né? Isso, é. Sim, com farelo. Yeah. Eu tenho uma informação do Santos aqui. Já que o otário aí não quer falar do Santos, eu vou falar. Que otário? Você deixa não, não falei não. Não falei, ó. O Santos tá atrás do Marlos Moreno, jogador do Atlético Nacional. Mas, pô, peraí. Deixa eu acabar uma coisa aí, meu. Peraí, pô. Olha, respeitem, Cláudio Azedão. Vocês deviam limpar. Vocês não têm capacidade pra limpar a chuteira. Eu não vi mais, eu não vou vir mais. Quebra esse galho. Eu não vou vir mais. Fazedão, quebrar o galho na sua cabeça. Ô, juiz, que isso? Fazedão, quem que você acha que pega o Santos na final do Paulista esse ano? É, fala disso. Já fala disso. Eu acho que o Palmeiras deve sair na próxima fase pra gente. Sim, vai sair, sim. Vocês são freguês, ô. Eu acho que a gente vai pegar o RB. Ó. Além do Marlos Moreno, eu ia terminar a notícia. Então fala aí. Então me aplaude aí. Ó, Jonathan... Obrigado, seu Bento. Jonathan Copete, de 28 anos, é outro. Jonathan Copete, do Atlético Nacional. Ah, esse cara faz gol, hein? Aí, tá vendo, pô? Esse cara faz gol. Tem informação aqui, tem no Google aqui. Vai ter que brigar pela vaga com o Joel, né? Vai, brigar. É. Mas é isso aí. Então o Santos tá tranquilo, semana inteira preparando, enfim. Sabadão no jogo. Certo? Vamos. É isso? Bora. Então chama aí, seu Bento. Vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, mano. Vou falar do time mais odiado do Brasil. Paguem um pau mesmo. Nossa, legal. É isso aí. Repassando o que o Mano falou, né? Tem orgulho de ser odiado. Tenho. Tô repassando aqui o mano falou. Eu prefiro um sincero que me, odeie do que um Letreodie. Não, odeia. Odílio. Eu prefiro mil vezes, Benjamin, um sincero que me odeie do que um falso que me adora. Mas o falso eu já não te adoro. Ah, depende. Tem sou um eu? O que mais tem é falso que fala para os outros aí. Mas repete aí, lá. Como é que ficou lá 3-0, 3 gols do Cristiano Ronaldo, atropelou o Wolfsburg. E o primeiro jogo foi 2-0 na Alemanha, sim. Todo mundo, o Real Madrid pode ser que tropece, aí o Guardiola quem falou. Quem foi todo mundo que falou isso? O Guardiola falou, foi o Zedão. Não, o Guardiola também deu uma... Deu uma brincada com o Real Madrid, falou bilu, bilu, bilu. Aí o Cristiano Ronaldo ficou enfesado, foi lá e meteu 3 no coitadinho lá do Wolfsburg. E o primeiro jogo lá do Paris Saint-Germain, jogando em Paris contra o Manchester City, foi 2-2. E eles venceram lá na Inglaterra por 1-0. Gol de quem? De Bruyne. De Bruyne. Tem cara de choro. Tem, cara de... E custou caro, hein? Esse custou, foi caro. Hein? Belga, custou. Né? É. Como é que ele... De Bruyne? De Bruyne. De Bruyne. Ah, De Bruyne. Não, mas, mas marcou um golaço, pareceu o Alan Mineiro no final de semana. Ei. É verdade, o gol dele lembrou o Alan Mineiro, só que foi rasteiro. E foi legal, Bento, porque a bola tava vindo na direção da mão do Agüero, a bola ia na direção da mão do Agüero, ele foi lá e tirou a mão e a bola entrou no canto. Ah. Legal, foi bacana. Tá belo, certo, olha. Belo detalhe esse, né? Oh, bacana. Mudança aí no jogo do Corinthians. Sim. Né, pro sábado, então 4h20, horário sugestivo. Soletre. Sugestivo. Sugestivo, vamos lá. 4h20, então. Ah, mas isso aí é por causa da programação da Globo, né? É, por causa do Luciano. Não, acho que o Estrelas, que vai até 4h20. É. Com a Angélica. Então, vai pro sábado. Vai ter. E é isso aí. E tudo acertado lá entre, assim, Luca, Corinthians, salários. Agora vão negociar lá com o clube. Ah, mas aí, Bento, com relação ao Luca, eu tinha já adiantado a semana passada que haveria um encontro aí na segunda-feira e que possivelmente o jogador permaneceria no Corinthians. É bom pra todo mundo. É bom pra ele, é bom pro Corinthians, é bom pro empresário também. Querendo ou não, Bento, seria uma baita burrice do atleta querer deixar o Corinthians hoje, sendo que no Corinthians ele tem um ambiente bom, favorável, tá certo? Ele tá jogando de titular. Se ele sair hoje do Corinthians pra talvez ir pra algum outro clube brasileiro, ele não chega com essa garantia de ser titular. E ele teria aquele período de adaptação e tudo mais. Seria uma baita imbecilidade. Eu não gosto de pautar aqui o que cada um deve fazer na vida, mas seria uma baita imbecilidade o Luca deixar o Corinthians hoje. Você não gosta de pautar, mas se for... coisa que você quer, você pauta. Não, não, não é você isso. Você ficou não, pautando Sombrado. O tempo não, todo. Você pauta o Tite, você pauta o Luca. Claro que isso eu pra pautar o Santos. Cara. Mas com relação ao Luca, cara, seria uma baita burrice se ele deixasse o Corinthians agora. Mas tudo bem, ele tinha e tem ainda esse direito, mas acabou assinando o contrato aí. Na minha opinião, ele fez bem. Assinou pelo teto? Partida, mano? Assinou pelo teto? Não, lógico que não. Até ontem, mano, o cara vendia pamonha no Criciúma lá, agora ah, não, quer sentar na janelinha, mano. Tá de brincadeira, tiozão. Quanto? 150 tá bom pra ele? Vende pamonha lá em Criciúma? Tem, lógico que tem. Uma das melhores pamonhas do Brasil é de Criciúma. É de Criciúma? Olha, se não pamonha, é de Piracicaba? É melhor do que a de Piracicaba. Mas não tem. É lenda, que segundo Mota, em é Piracicaba, não tem pamonha. Não tem, os caras ficam P da vida. Se lá em Criciúma não tem pamonha, mas tem outras coisas. Tem, então, essa pamonha tá tradicionalíssima. Você já foi pra Criciúma, seu Bento? Estive lá mês passado, Sombra. É mesmo? Santa Catarina é boa, né? É mesmo, é. Muita cruel, pamonha? Viu? Nossa, é cruel, né? É, Rudy. Você vai na farmácia, tem pamonha boa. Tem pamonha. No balcão da farmácia tem pamonha boa. Tem. No caixa do supermercado, a caixa do supermercado tem pamonha boa. A região do Brasil? Qualquer lugar. A moça limpando a rua tem pamonha boa. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, velho, o que não falta é pamonha lá. Exatamente. Mas então, Bento, sabadão então, Corinthians e Red Bull, né, mano? Vamos lá. Isso. Tá aí, 4h20. Pra dentro desses Valério. Acho que não vai ter jogo domingo, né? Não vai ter jogo domingo, tem, né? Tem. O São Paulo joga domingo. São Paulo. Ah, mas tem Osasco, né? Tem, mas tem jogo. O Santos joga domingo também. Não, porque foi confirmado hoje a votação do impeachment pra domingo às 14h, né? Confirmou. Não era bom que tivesse jogo mesmo no domingo à tarde, né? Você acha que São Paulo vai parar com isso? E São Paulo vai parecer clássico com divisão de torcida. Claro. Brasília também. Não, mas agora dividir o gramado? Dividir o gramado? É? Ah, mas se eu não me engano, o Planalto. Mas não pediram manifestação de torcida única? Não. Lá não, vai ter os dois. Duas? Sim, vai ter os dois. Mas quem vai jogar em casa? Domingo, quem é pró-impeachment vai pra Paulista. Quem é contra o impeachment vai pra Anhangabaú. Que bom, mas assim é bom. É democracia, velho. É exatamente. Democracia. Agora, quem for pegar o metrô. Aí não vai ter vagão pra... Não vai ser igual... Não vai ter... Reza pra não ter briga. Não, mas aí vai ser... Domingo a internet quebra, velho. Mas, ô Bento, por falar ainda no Corinthians, o negócio é o seguinte, cara. Eu tava fazendo uma análise hoje, Sombra, a respeito da Champions League. Cara, o Fagner hoje, ele é melhor que o Vanderbilt. Eu? Ele é melhor do que o Sanhá. E ele é melhor que o Carvajal. Então, Benjamin, o Fagner hoje... Tem dois aqui, ele é melhor ele mesmo. Ele é melhor do que três dos quatro que estavam jogando hoje. Eu não vou falar do lateral direito do Wolfsburg, eu não sei quem é. Mas ele é melhor do que o Sanhá, que joga no Manchester City. Ele é melhor do que o Vanderbilt, que joga no Paris Saint-Germain. E ele é melhor do que o nosso querido Carvajal, que mas joga no Real Madrid. O titular do City é o Zabaleta. Não, mas é o Sanhá que tá jogando. É. O Zabaleta não tá jogando. Então, o Fagner hoje é o melhor lateral direito do continente sul-americano. Ei, e é melhor do que os três... Ei, mas peraí, merece é seleção, mano? Vocês estão loucos. Olha, é que o Brasil também... Eu gosto do Daniel Alves. O Daniel Alves é meio perna, eu acho que ele merecia hoje... Eu acho que ele é bom jogador. Uma chance merecia. Não, até merecia, mas o Daniel Alves do Santos também merece, o Vitor Ferraz. Mas a fase do Fagner... A fase mas eu não tô do falando que não merece. O Fagner... Mas o Brasil também servido na lateral direita. Não, Daniel Alves é bom e o Danilo também Mas merece uma chance. O Fagner, na mão do Mano Menezes, não tava jogando nada. O Fagner, gente, se vocês verem o jogo do Corinthians, o Fagner do Tite é impressionante. Tá jogando é muito. É regular, não falha. Domingo ainda marcou dois gols. O cara tá jogando muito, gente. É, não, não, é inegável. Ué, se você me perguntar um lateral direito sul-americano melhor, não vou saber. O Fagner hoje? O Bufarini é bom. Não sei, talvez o Bufarini e tal, mas também não dá pra... Eu, sinceramente, fora isso, também não sei te dizer outros. Não, mas o Fagner merecia. Ah, muito bom, excelente. Tanto é que eu acho também do cara aqui. O Fagner é melhor do que três dos que estavam jogando a Champions League. Talvez aí. Caramelo, não, e é melhor que o Zabaleta também, viu? É melhor, velho. Olha, eu falo, mas não, depois mas... que eu vi o Casemiro jogando hoje, pelo amor, os caras elogiando o Casemiro. Não, mas peraí, não é que ele jogando hoje. Tá jogando o Zidane bem, falou que o Casemiro é um divisor de águas no meio-campo do Real Madrid. É. Falou que ele é importante com e sem a bola. O Casemiro, velho. Se um dia o Zidane batesse no ombro dele no aeroporto e falar parabéns, garoto, você é jogador de futebol, o cara já tinha que soltar fogos e ligar pra avó. Falar, vó, o Zidane falou. Mas ele está bem. Não, tudo bem. Não é fácil. Né? Não tô falando que ele tá jogando mal. Mas, Sombra, o cara receber um elogio do Zidane. Pô, o Cristiano Ronaldo outro dia postou uma foto com o Casemiro, mano. Falou, é o pitbull do Real Madrid. É. Mais um jogador mal administrado pelo São Paulo. O cara tá jogando muito lá, tá jogando muito. Os caras no Real Madrid devem fazer exagerar na musculação. Pô, você vê o tamanho que os caras estão, parece lutador de boxe, cara. O Casemiro tá gigante. O Bale. Isso o já Bale. Aconteceu, é isso? Não, não é. Eu no jogo sábado lá, passado, eu tava pertinho, você viu os caras. O Casemiro não é, não. Mas futebol reconheci. Europeu é isso, é força. O Barcelona não. Se olha o jogador do Barcelona, não são Lucas, caras fortes. O Lucas também cresceu, viu? O Neymar mudou também bastante. Cresceu. Não, mudou, mas é normal. O Lucas também cresceu. O Bale foi bater o lateral na minha frente, agora parece lutador de boxe, cara. O Benzema é gigante. Não, mas tem que ser assim, velho. Futebol europeu é força. O Messi o Lucas não é, também cresceu, velho. É. O Suárez Lucas não é. Cresceu bastante. O Messi é que ele teve um déficit aí na infância dele. E ele foi pra Espanha, inclusive, pra fazer um tratamento. Hoje eu li que o Neymar, pra renovar com o Barcelona, gostaria de um salário anual de 35 milhões de euros, é isso? 35 milhões de euros. Hoje ele ganha, pelas contas do que eu vi na informação, ele ganha 800 mil euros por mês. Né? Teria vazado esses números naquele futebol league. Quanto ele faturou de patrocínio ano passado? Isso o pai do Neymar me falou semana passada. Não. 74 milhões Meu de reais. Meu Deus do céu. Tá, inclusive, a receita deve ficar feliz é de ouvir esses números. Que você falou aí, Sombra, o Neymar tem mais uma participação aí em bônus alcançados, tá certo? Com relação aí a títulos, né? Agora. A títulos, classificação para determinados torneios, bola talvez aí ouro, né? Bola de ouro. Só que ele é possa o seguinte, concorrer. A semana, algumas semanas atrás, títulos, quando a gente falava aqui sobre aquela multa que ele teria pagado de 180 milhões de reais, você falou, pra ele é dinheiro de pinga. Ó, isso é o que ele vai ganhar no Barcelona nesses 5 primeiros anos de contrato. Então não é dinheiro de pinga, não. 180 é a mesma coisa... milhões não é dinheiro de pinga pra ninguém. Então, não é, mas aqui, eu não lembro quem falou, deve ter sido o Domênico. Não, o Domênico, sempre coisa igual de dinheiro. Foi o Mano que falou. É assim, eu. Fala assim, que isso, 180, ele ganha nisso 180 fácil. 180 milhões. Ó, isso não, é o que ele tem, que jogar 5 anos pelo Barcelona pra ganhar isso. Não, não, não, mas o que eu disse, Sombra, não é que era um dinheiro de pingo, o que eu disse é que o Neymar aí dentro dessa quantia, ele vai arrastar talvez ali pra pagar e possivelmente vão fazer um acordo aí depois uma quantia inferior. É claro que é uma grana considerável, mas o Neymar um acordo pro inferior. Se eu sou da receita, eu tenho acordo, não. Paga logo. Ah, mas de vez em quando, pessoal, quem nunca esqueceu de pagar um DARF aí, ou um DAS? Sim. E acabou, talvez, depois sendo pagado. Não, tem um amigo que paga até mais, ele gosta até de pagar mais. Benjamin, você tá lá, 500, ele põe um zero a mais. E aí me custou caro. Isso que é o pior. Mas enfim. Paguei com zero a mais e demorei em anos pra receber. Ele botou um zero a mais. Ainda demorei anos. Você tá boneco, velho. Ainda demorei anos pra receber. Não, então você tá boneco, ó. Cara, um zero a mais é todo. Você costuma ser alto também. O cara põe um zero a mais e nem olha na hora. Nem sentiu, nem sentiu. É que não olha. Uma que não é. Eu se pago centavos a mais, eu dou um xilique. Você pagava vários, vinha vários picados. E aí eu fui um, tá pagando vários na internet, e foi um zero a mais. Aí eu fui lá, meu amigo, suadouro pra receber. Mas enfim, o Neymar, cara, com o que ele vai ganhar agora, no próximo contrato, até o término da carreira dele, esses 180 não vão fazer falta. Pode ter certeza que ele, de fome ele não morre. 180 boa, milhões cara. Faz falta. De fome ele não 180 morre. Milhões, ninguém vai, paga vai. Como se Você fosse tá assim. Só se um cara, olha, um cara que, por exemplo, tem uma fortuna de 40 bilhões de dólares, esse é ok. O Mark Zuckerberg. O Zuckerberg, é o Slim, né? É os caras lá que são o trio aí, dono da Ambev e tal. Aí esses aí, acho que é. Esse aí fala assim, Luciano Huck. Não é que não sente agora. Desculpa, um jogador de futebol abrir mão de 180 milhões de reais. Oi, é muito dinheiro. Não, mas não vai pagar muito, tudo isso, gente. Vai recorrer. Fazer acordo. Imagina um DARF de 180 milhões. Imagina, velho. Pô, nem cabe no DARF, velho. Tem que colar dois DARF num só. Não cabe, é muito zero. Não cabe. Zero, esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite. Promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis, aproveite. Paulo Ar, com a Paulo Ar Condicionado e a Samsung, você entra no clima. Também oferecimento do Extra. Você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Motinha. Oi, chefe. A gente tá brincando aqui, cara, de filmes. Sim. Estamos ensaiando filmes e hoje a gente vai ensaiar Jogos Mortais. Ah, não. Estica, aí é assim, estica o bracinho aí, Motinha. Não. Estica aí, estica o braço. Estica, estica. Não. Estica, quero estrear tá bom, minha vai. Serra aqui. Ó, vai. Você não sente dor? Eu passei uma anestésia. Não teve nem graça. Não teve nem graça estrear minha serra aqui. Fiquei tão feliz que eu comprei minha serra lá na Dutra Máquinas. Pô. Eu não sinto nada. Ah, brincadeira. Eu sou vazio. Serrote bacana, isso, isso é verdade, isso é vazio. Você é oco, em todos os sentidos. Mas olha, se você quer estrear uma ferramenta legal. Oco. Sabe o que você tem que fazer? Passe na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Tem toda a linha de ferramentas para construção, automotivo, tem solda, geradores de energia, jardinagem, lavadoras de alta pressão. Só que tem um quintal aí, tá tudo assim, né? Incrustado, tá feio, aquela fuligem que não sai. Precisa de uma lavadora de alta pressão. Ou seja, são mais de 30 mil itens das melhores marcas. E hoje vamos destacar a linha de ferramentas elétricas profissionais da DeWalt, empresa com 20 anos no Brasil e que tem as melhores tecnologias voltadas para você, que procura qualidade profissional, rendimento e robustez em ferramentas elétricas como furadeiras, parafusadeiras, marteletes, serras, lixadeiras e esmerilhadeiras. Ah, que sonho esmerilhar as orelhas do Dodô. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar. Tem 3 anos de garantia e 1 ano de manutenção grátis. E você encontra a linha completa DeWalt na Dutra Máquinas. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. 5 lojas à sua disposição. Tem uma na Marginal Tietê, junto à ponte da Vila Guilherme. E você ainda pode comprar tudo pelo site dutramáquinas.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, mano. E antes, manda um beijo pra minha mulher, pros meus filhos que estão no carro ouvindo. Um beijão pra Renata, pro Sami e pro Jimmy. E pra Santa. E pro cachorrinho também, que deve estar com eles. Qual o nome do cachorrinho? Benjamin, qual o nome do cachorrinho? Mano. Não quer dar gosto. Por que você não gosta desse cachorrinho? Aliás. A você Santa perdeu Renata, muitos pontos comigo de falar que não gosta de um cão. Não, eu vou te falar, se você ligar pra Rê... É o Neto, então. Liga pra Rê pra você ver. O quê? Esse cachorro não é fácil, não, velho. O Bud. Bud. Mas esse cachorro difícil, que existe cachorro mal ensinado. Não. Mas a recuida de você, velho. Esse cachorro, vou te falar, ele tem um... Não sei. A recuida de você? Ele tem um pacto com alguma coisa errada. Isso, não fala isso. Elétrico. Não, não é elétrico, ele é temperamental. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Eu nunca vi. Vocês podem, na casa de vocês, ficar com essa... Eu nunca vi esse vídeo? Não, não vi. De um senhorzinho aqui, ó. Olha o cachorro respeitando a idade do senhorzinho. Ah, eu vi andando? Muito legal. É legal andando do lado, ele não muito sai legal. Puxando a coleira aí pra derrubar o senhorzinho. Meu, o senhorzinho passando com ele. Sensacional. Meu, você põe ele na coleira no elevador, ele vai gritando, latindo. Ah, ele vai mordendo a coleira. Aí eu vou sair com ele 10 minutos. Boa, Bud! Tô contigo! 10 minutos tem que esperar, porque ele todo mundo olha, ele vai mordendo a coleira. Boa, Bud! É doido, mas você na sociedade é um tipo de Bud. Você é o castigo. O Bud tá te castigando. Boa, Bud! Tamo junto! O cachorro é na sua vida que você. Olha, esse cachorro já bateu na trave duas vezes na minha cara. Como assim? A Rê já quis dar ele duas. Olha que a Rê também. Que é isso? A Rê jamais cachorro... para aí. Duvido. A Rê. A última que ele se morde. A Rê é uma santa, velho. Morde as crianças. Morde. Faz tudo. É, mas a criança sabe por que foi mordida. Faz tudo. Faz tudo. A Rê é uma santa, duvido. É. Também alguém, alguém fez um remake. Alguém fez um remake do Chuck em versão canina na minha casa. É. Eu não sei se ele acha que é um pitbull. Mas seu filho fez xixi no cachorro, você tá louco. Não, isso foi o Sammy. Mas foi revide, então, o cachorro tinha mijado na cama dele. Foi revide. Ah, eu não sei, eu acho agora que na minha casa tá tão absurdo com esse cachorro, tão absurdo, que não pode deixar mais uma porta aberta. Por quê? Porque ele vai na cama dos moleques e faz xixi de sacanagem, o dia inteiro. Ah, mas isso aí precisa dar uma educação. É psicológico. Chama Super Nanny pro teu cachorro. É. Ué, mas tem psicológico de cachorro. Oh, leva ele no psicólogo, velho. Cachorro. Doa pro moto então. Mota não leva. Que é moto? Pega a motinha. Agora eu não posso. Se eu pudesse, eu pegava. Agora eu não posso. O Domênico então. Qual que é o Domênico? Manda uma foto. O Domênico não. Domênico não. Não, não. Fica não. Comigo o cachorro. O Domênico não dá cachorro de jeito nenhum. Ó, oh, Domênico. Oh, caraca. Cai falou. Doente. Ó, então doa pra RG. Os dois lambem as partes íntimas. Não, mano. É verdade. Ô, Matinha. Você já viu o RG? Eu imaginei a cena do RG com a patinha. Parece contorcionista, cara. Na verdade, o RG ele tirou duas costelas de cada lado pra poder alcançar o por isso, o né? Não é porque ali, não é porque... Os caras falam que o Marilyn Manson fez isso, né? Pô, e o RG na Vila Madalena, sobre pior que ele arrastava o rabo na calçada. Ai, você, de nojo, você que convive meu. Mais, Dodô, o RG lambe mesmo as partes. Tá louco, vocês estão tudo doente mental, vocês. Mas vamos lá, vamos falar de novo. O Bud é meu amigo. Eu vejo de mulher no ar, tá louco. Cheio de mulher que não gosta de cumprimentar o RG no rosto, não. Com beijo no rosto, não. Também, não gosta, cara. E olha, toda vez que o RG me dá a mão, eu passo álcool gel, velho. Mas o RG melhorou muito depois que castraram ele, né? Melhor. Aliás, castraram o Bernardo Veloso, né? Sim, castraram. Sim, castraram. Tadinho. É, já não usava mesmo. Oh, mas esse mas é parado, eu falei isso pro Zé. Falei, Zé, tá na hora de você castrar teu filho e o Fernando castrar o filho. É, não. Falei, Zé. Castrar, velho. O Zé vai ser avô logo. Vai saber se daqui a pouco aí teremos novos patrões por aí, né? É. Ou patrões. Então é melhor castrar, mano. Esses moleques com 17 anos, filho de mano. Filho de dono de rádio, Domênico Gato. Esse moleque é ligeiro e pede pra castrar. Vai embora. Lógico, aí come quem quer. É, moleque, bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É muita proteção, Domênico Gato. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. O cara nunca mais vai ficar com aquele cheiro de coberta molhada, sabe? Aquela coberta de mendigo. Você nunca mais vai ficar fedendo desse jeito, tá bom? Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. Igual o Rudy Landucci, que de vez em quando tá fazendo stand-up por aí e tá matando a pau, ele não pode ficar fedendo no palco. Ele tem que usar esse Bozano Batman. É, durante a noite o Rudy fica cheirosinho, cheirosinho. E esses desodorantes, Rudy Landucci, eles vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes e um par de ingressos para assistir esse baita filme, hein? Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer a seguinte frase, tá certo? Tem que falar essa frase aqui, ó. Proteção e diversão só com Bozano, viu? Anotou aí? Fala a frase, cara. Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Posano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô Benja, nosso amigo Roberto Toca, ele falou assim, avise o Benjamin que hoje foi realizado o primeiro casamento gay judeu numa sinagoga, na Argentina. Tinha que ser lá, hein? É duas advogadas. Elas pediram autorização. Que elas sejam felizes. Levaram um ano. Ele só queria ouvir isso de você. Pô. Não, sendo argentino não tem como estar feliz. Bom, tem isso, mano. Não, não fala assim. Ah, mas é que nesse momento aqui eles estão melhor. Nesse momento eles estão melhor que nós. Não, nada. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você. É, eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz. Calma. Agora você uma mulher. Ah, é verdade. Agora está um clichêzão. É clichê, não, não é clichê. Antigamente você ia falar assim, nossa, é um absurdo. Mas vai fazer o quê, cara? A mulher gosta de mulher, o cara gosta de cara. Teve uma votação. Você não pode querer que uma mulher que não gosta de homem case com um homem, não, ela vai ser infeliz. Ô, Benji, você não pode. Sabe que... Olha, é melhor duas pessoas do mesmo sexo casarem do que casarem com um sexo oposto, serem infelizes mas e viver de fachada. Mas não é o Bolsonaro. É, eu tô vendo isso, né? Eu preferia ser surdo, né? Ah, não, mas sem preconceito nenhum. O bom de duas mulheres que se casam, tá ok? É porque, né, com todo o respeito do mundo a todas as mulheres, né? Uma lava e a outra seca. E isso ajuda bastante, entendeu? Mas assim, sem preconceito nenhum. Tô a favor do casamento dele. Ô, deputado. Ok? Deputado. Ué, tô vendo aqui pela câmera você. Deputado, se o Motinha te convidasse pra ser padrinho de um casamento dele com uma pessoa do mesmo sexo, você aceitaria? Olha, eu prefiro, nesse momento, ir pra Síria, né? Passar lá uma semana do que fazer isso. Se estivesse casando com o Demo, e aí seria ideal, cara. Mas com todo o respeito aí... Ô, Botinha, escolhe um parzinho aí pra você. Olha, tem o seu Bento... Ah, não comece. Tem o seu Bento... O Bá e o Domênico, são os três... Na boa. Por que, que você não? Que não, porque, é o... não, porque eu não seu sou chefinho, dama, você sou é um cara que é um no naipe de senhor. Não, senhor, não. Isso não aí, então, não fui eu que ele beijou na boca aqui, não. Naipe, quem beijou na boca o senhor aqui foi ele lá. Olha lá, se escondendo ali, ó. Beijou nada. Beijou ou não beijou, mano? Olha, beijou. Olha lá. Foi sem querer. Aí não, tudo bem, foi sem querer, mas foi sem querer. Mas foi, é o seu Bento e o Bá. Não, mas minha paixão tá entre os dois aqui. Aguinaldinho, você casaria com quem, Aguinaldinho? Seu Bento e o Bá é paixão. Não, eu não gosto de casar, eu gosto só de ser amante. De quem? É, eu já sou, né, menina? Deixa eu olhar pra ver se o sorrisinho está tranquilo. Ela sabe? Ah, tá sorrindo. Com todo respeito, a Domênica, com certeza. Com a mãe? Não, você mesmo. Vossa mãe. Você, sua gostosa. Gostosa do Tatsu. Olha só, eu queria dar duas opções pro Mota. Né? Volta, dois... Aguinaldinho. Não, com todo respeito. Não, volta com o Aguinaldinho. Dois homens. Deixa isso aí, melhor isso aí. Dois homens pra você poder escolher. Você casaria com o Maníaco do Parque ou com o goleiro Bruno? Pode escolher qualquer um dos dois. Escolhe aí, Motinha. Tá, Mota, ele não faltou com respeito com você. Só uma pergunta. Ele não te dá pra responder uma idiotice dessa. Ah, não foi. Não fala assim dele. Não, não dá, vai. Não dá. Aí é mano, idiotice, mas você casava com a Richthofen ou a mulher que fez picadinho lá da pipoca? Ah, pra falar a verdade, com nenhuma das duas. Não, você tinha que escolher um dos dois. Uma das duas. É o Si, famoso Si. Ah, eu acho que a do York lá. Ah, é? Aquela faz picadinho. Ah, véio. É a Batsudaga. Ah, mas velho, a outra mandou matar o pai e a mãe, né, mano? E a picadinho? Essa mandou... daí é porque o japonês não deu uma ripa, né, mano? Eu não sei, né, mano? Sei lá. É, que ele tava traindo, é. Pô, aí não tem... Se pensa... Ah, agora é justo. Ô, deputado. Engraçado. Correu, bicho. Ô, deputado. Se tiver... Ô, deputado. A outra matou por dinheiro. Ô, deputado, se tiver num penhasco, bota... É. E um saco com 200 mil mosquitos da dengue. Você salva quem? Eu ia torcer pra acontecer o Armagedon, né? Pra explodir o penhasco e tudo junto. Não, mas tem que salvar junto. Sem Armagedon. Os 200 mil mosquitos da dengue eu moto. Eu acho que o mosquito tem cura, né? Eu ficaria com o mosquito. Vocês estão loucos, tomara. Vocês estão malucos. É. Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Mais compreensível, mano. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Impermeabilizantes, recubre plaste. Máxima proteção para toda a sua casa. Ah. Seu Bento, chama aí, seu Vamos Bento. Vamos ao Tricolor. Tricolor? Tricolor. Olha! Semana decisiva. Semana decisiva amanhã. Ah. Em Timó Torcida. Não tem mais ingressos para amanhã. Online, casa cheia amanhã. 41 mil ingressos. É. Não, se esgotou, são 65. Não, porque, não, porque tem, o que tem camarote, é, cativa, camarote convidados. Ah, né? Aí conta isso, o online... Então não esgotou. É, esgotou, tá vendo... Os que estava vendo online, né? Os que vende esgotou? Esgotou. É. Desculpa, então são deve ter o quê? Quase 60 mil. Não. Desculpa, não tem 20 não. Porque 24 mil camarotes, vocês estão loucos. Não, camarote, cativa... Cativa. A conta é essa, pelo menos foi o que passaram. Peço não tem 24 mil morte. Camarotes e cativa, gente. Não tem. Então tem coisa errada aí. A conta que eles fizeram foi não essa. Tem. Não tem. 41 vendidos online e bilheterias. É que cativa você só consegue computar quando o cara chega no jogo, né? Porque o cara não compra com antecedência. Ele já tem a cativa, ele paga o ingresso dele na hora. O jogo do Rogério Ceni deu 55 mil. Hã? O jogo do Rogério Ceni da despedida teve 55 mil pessoas. Entendi. Então, mesmo aí, né, senhor Bel, retrospecto totalmente favorável pro São Paulo na Libertadores. E o D'Alessandro joga. Eu freguei. Hã? O D'Alessandro joga. Joga amanhã, ele quer voltar, né? Pra onde? Voltar pro Inter. Sabia isso? Ele não queria ter saído, pra falar a verdade. O Inter pediu. Família pediu, quer voltar lá pro Porto Alegre. É uma bota. Também eu passei lá onde ele mora, pelo amor de Deus. É só um louco morar ali. E aí, que mais, seu Bento? Só louco o São Paulo embarca. Onde ele mora, lá no Porto Alegre. É, e o São Paulo. É ruim? Nossa, é ruim. O São Paulo embarca quarta-feira pro jogo contra o The Strong. Tudo é do embarca. Embarca. Né? E ele vai ficar em Santa Cruz de la Serra, quarta. Embarca quarta, fica em Santa Cruz de la Serra, na hora do jogo. Calma aí, que jogo você tá falando? Na semana que vem. Ah, bom, mas tem amanhã. Tô falando que vai viajar, tô falando já o planejamento já do São Paulo. Mas dependendo do dia amanhã, do que acontecer amanhã, mas nem viaja. Pode viajar no dia do jogo. Ô, você tá louco? Exatamente, mano. Mas vai viajar no dia do jogo. Eu tenho uma informação, né? Acabou de sair o grupo da Libertadores do São Paulo 2019, né? Se vocês quiserem, daqui a pouco eu falo. 2019? É o jornalismo futuro, igual o Mota fez, né? Com aquilo. Que isso? A cara do Mota. A piadinha leve, né? Vai lá, Mota. E o jogo do São Paulo contra o Aldax será domingo. Será domingo. Que horas? 18h30. 18h30. Lá em Aldax. Em Osaka. Osaka City. Possivelmente aí no Rocha Dalha ali. Tá bom, então. Beleza. É lá, Rocha Dalha não, Rocha Dalha, não é? É ali, velho, o jogo. Não é Rocha Dalha. Você entendeu. Você entendeu. Rochdale. Lá onde quando chove não acontece nada. Transborda lá. E aí, seu bem? Vamos ao porco. Porco? Opa, nós! Palmeiras! Fala de nós, né, vovó? Isso, fala, ó, e hoje, a ó. Tá pessimista. Deixa eu falar uma coisa. Fala. 19h14. Oramento em massa. Hoje tem que ter, né, vovó? Até o Sombra vai fazer hoje. Que? Sombra? Vai fazer o quê? 19h14. Não, mas oramento do Sombra é. Todo mundo tá ajudando. Errado, hein? 19h14. Hoje toda. Você acha que ele vai rezar pra nós? Sombra tá precisa do oramento hoje de qualquer jeito. Ah, tem que, mas o Palmeiras joga hoje? Não, mas é a terça-feira que nós faz. Quinta-feira. Já foi por terra, viu, vó? Segunda. Mas terça. Hoje é quinta, terça. Quinta. O Palmeiras joga quinta, porra. Mas dá sorte quando faz terça. Então, eu sei, mas terça. Eu falei com o São Pedro já dele. Vocês são cheios de superstição, hein? Não, ela que é essa. É, mas se deu certo. Você... Ó, vó, você e o Domênico vão contar uma coisa. Ah, mas deu certo, pô. É, outra coisa. Quando... foi campeão depois das rezas, porra. Quando não se tem um meia, vai pra superstição, né? É, vai. Ah, entendi. Vocês não precisam de reza, vocês precisam do milagre, velho. Não, milagre não. Como não? O Palmeiras não depende dele. É, não depende dele, mas não é milagre. Mas como não? Lógico. O Palmeiras adora milagre. Eu não vejo toda essa impossibilidade, né? Ó. O Palmeiras tem Jesus, é, o teve o santo, é o Palmeiras adora milagre. O problema do Palmeiras é que não joga o Gabriel, né? Esse é um grande problema. É. Talvez o Dudu também não. O Palmeiras precisa fazer 3 gols pra depender do outro ganhar um jogo só. Mas o Dudu acho que joga. De ganhar um de 1-0. Joga, então ele precisa fazer 3 gols. 3. Se ele fizer 3 gols, mesmo que tome 1 gol, desde que o outro vença o seu jogo, o Palmeiras passa. Não, precisa ganhar de 2. Quem tem a missão mais difícil, o Palmeiras ou o São Paulo? Não, porque, vovó, o Palmeiras tem 3 gols a menos que os caras. Certo? Pro. Gol pro. Deixa eu ver, tá bom. Ele tem um saldo de 0 e os caras têm um saldo de 3, certo? Sim. Se o Palmeiras meter 3, ele já faz os gols pro e, tá bom. E já fica igual. Entendeu? Já fica igual. Se os caras perderem por uma diferença de um gol, aí o Palmeiras pode até tomar esse primeiro, esse gol aí. É. Mas ele tem que fazer 3. Rosário Nacional igualar, é onde? Igualar. Rosário Nacional é no Uruguai ou não? No Uruguai. Acho que eles vão fazer um empate ali. Saiu um empate. Eles podem. É que o empate é bom pros dois, né? Então, o empate é bom pros dois, porém, o Nacional ele fica numa situação bem. Acho que talvez ele seja o primeiro pior. O primeiro pior dos primeiros. Exatamente. Mas eu não acredito aí num jogo de. Só se chegar aos 40 do segundo tempo. Fala assim, ó. Agora não deu, não dá mais. É. Porque assim, eles têm lá 9 pontos, né? Se eles empatavam a 10, eu acho que para uma colocação, para primeiro colocado, é a pior. Eu acho que vai ser o pior. Vai pegar pior o segundo colocado difícil, né? Vai pegar o. Não, ele vai pegar o melhor segundo. Praticamente é isso aí, vovó. O melhor segundo, não sei quem é hoje. Hoje não sei quem é o melhor segundo. Mas vovó. Oi, vai, Domérico. Agora, a novidade deve ser pelo Dudu. A chave tá ali, o Dudu deve ser a principal novidade no ataque. É, é isso aí, a esperança é o Dudu. E o Cleiton pode jogar, hein? Quem? Cleiton Xavier pode jogar esse jogo. Ele pode jogar. Só falando que ele vai entrar jogando. Ele pode sair jogando, ele pode entrar no período, ele pode não jogar. Ele vem, segundo informações dos treinamentos do Parmeira. Ele tá voando nos treinamentos. Mas depende do jogo. Se tiver uns 2-0, não precisa botar ele. Mas jogo é jogo, treino é treino. O cara no treinamento, claro. O cara pode fazer o que ele bem entender, velho. No jogo. Mas, ô Maninho, talvez pra bater umas faltas lá, porque ninguém acerta as faltas. Mas, vou te falar a real. Não é o jogo pro cara entrar. Ah, eu acho também. Olha, é o jogo pro cara entrar. Jogo bem difícil, bem complicado. Também não é assim, ó. Ah, é o River, eles estão fora e vão meter uma sacolada. Não é assim, não. Ninguém ganhou de goleada do River até agora, hein? Ganhou, o Rosário fez 4-1. Não. Foi. Foi 4-1? Foi, por isso que tem o saldo bom. Ah, foi 4-1. Então foi o único que ganhou de goleada. Tá vendo? O Nacional empatou com os caras. É? Na casa deles. Os dois jogos. Os dois, eles empataram duas vezes com os caras. Beijão, esse negócio do Fred aí é mentira, né? Eu não sei se é mentira, não. O Paulo Nobre falou que gosta do jogador. Todo bom jogador é bem-vindo. Ele diz isso pra todos. Mas ele poderia ter falado não. No momento não interessa. Ele poderia ter falado. É só você acaba a especulação, acaba tudo. Olha, no momento não. O presidente do Fluminense hoje, né? Falou. Ele falou? Falou alguma coisa irrelevante? Não, ele falou o seguinte: que pelo Fluminense o Fred não sai e nem o Levi. Então ele não falou nada de mais. Ele jogou pra a responsabilidade pro Fred. Mas dependendo do que acontecer com o Palmeiras na Libertadores, o Fred pode servir talvez ali como um balde ali pra tentar esfriar uma possível crise. Porque querendo ou não, Domênico Gata, a expectativa... Não tem mais crise. Mas é um negócio ruim. Mas já o Palmeiras ruim a coisa. Mas é que tá, se o Palmeiras é eliminado na Libertadores nessa rodada, pode ser que no Campeonato Paulista já jogue sobrecarregado e numa dessa tropeça no Campeonato Paulista, aí vira aí uma só bola joga de em neve. Maio. Você queria, Dudu, aí é uma Fred? Bola de neve. O Fred pode servir pra tentar fazer igual isso daí. Benjamin, eu acho o Fred um baita jogador. Muito bom jogador. É bem que ele se machuca bastante também, né? É um cara que o Departamento Médio Palmeiras lá vai ter mais trabalho ainda, né? Não, mas você queria... Agora, o Palmeiras hoje... Dois, jogando... Você queria sim ou não? Então, o Palmeiras hoje tem 9 atacantes. 9! Seria o 10º jogador. Vai formar um time de atacantes. Mas aí você bate um rolo? Então, aí sim, você tem que... Porque não adianta. O Palmeiras você traz o Fred uma pancada de jogador. Mas sem travante tem 3. Sei lá, viu? Sem travante é o Alexandre, o Barros e o Crisaldo. Quando o Alexandre Matos chegou, eu pensei que ele viria, viu? Eu achei que o Fred viria naquela levada lá. Naquela primeira levada, né? Gostaria sim. Hoje eu não tenho uma opinião formal. Você queria o Fred? Hoje eu acho que não, viu? Já tem muito. Já tem 3 centroavantes de fazedor de gol de área, viu? É. Não sei, Benjamin. A não ser que os meninos vão pra lá, né? Aí faz um trocamento. Mas olha, se for pegar, analisar friamente, o Fred hoje é melhor do que todos que estão no Palmeiras. Com exceção do Gabriel Jesus, pra mim é melhor. Pra mim, o Gabriel Jesus eu não troco, mas nem ferrando. E o Dudu, vai. Tirando os dois, mas é o Fred posição, é melhor que todos. É outra posição. Se você pegar centroavante, mano, aí você pega Alexandro, Lucas Barrios, né? E Cristaldo. Crisaldo. Ele é melhor, desculpa. O Fred é melhor que os três. Não podemos mentir aqui, ou podemos? Não, ou eu tô falando uma bobagem aqui? Eu acho também. Ele é melhor que qualquer um, não é, mano? Ele é melhor que qualquer um deles. O que dá pra comparar ali o Fred é com esses que você citou. Aí sim, a comparação é válida. O Barrios, o Cristaldo e o Alexandro. E aí eu também concordo que o Fred... Eu queria fazer uma enquete, mano. Sim, diga. Vamos lá. Diga. O Palmeiras é uma enquete democrática, hein? Porque aqui é democracia, palestra. Todo dia tem uma enquete. Só uma pitadinha histórica rápida. Diga. Quando eu era menino, novo, eu andava ainda sapatinho, calça 920. Certinha. Tinha uma régua, né? Pra botar a gravatinha, né? Tinha tudo isso. O meu melhor amiguinho era o Fred. Por isso torço pelo Fred no Palmeiras. Pitadinha histórica. Você era amigo do Fred? Era teu amigo de infância? Não, Fredinho. Outro Fred. Ah, outro Fred. Já um falecido. Outro. Um abraço pra família do Fred. Família Fred Pimpolini. A família inteira. Família Pimpolini. Morreu. Exatamente. Então, torço pelo Fred no Palmeiras. É. Vamos à enquete. O Palmeiras será campeão com o Fred? Interrogação. Sim. Letra A, né? Letra A, dois pontos. S e M. Letra B. Sim, será campeão com duas rodadas de antecedência. Letra C. Depois do B vem o C, hein, Motinha? Não esqueça. Tô vendo. Que isso. Nossa, Não esqueça. Que isso. Eu tô vendo sua enquete. Super inteligente, vai. Sim, será campeão nos pênaltis, mesmo sem ter pênaltis. Ou assim letra D. Sem ter pênaltis, porra. E eu que... Não atrapalhe o jornalismo. Ah, desculpa. Ou letra D. Todas as outras. Votação. Mas que enquete mais louca, velho. Minha opção não será campeão. Aí vocês criam a enquete de vocês. Estou eu aqui jornalisticamente fazendo a minha enquete. No final do programa eu venho com a resposta. Sensacional. Hashtag, qual é a hashtag? Também tem. Inspirado no programa do Benjamin. Inclusive, parabéns, Benjamin. Muito bom o seu programa. Assisto direto. Obrigado. Vamos lá. Fred daria certo no Palmeiras. Hashtag FSRNDP Estádio 97 arroba Alfa Romeo Julieta. Caraca, véio. Ninguém vai usar. Daqui a pouco, quem conseguir decorar e voltar vai ser o vencedor da enquete. Pô, tinha que dar um prêmio pro cara que decorou, velho. Mas o nome da família, eu tô entrando no Google aqui, Pipolino. Não achei. É Fred? Como é que foi que eu falei mesmo? Pimpolino. Pimpolini, exatamente. Família Pimpolini. É lá da Moca? É região da Moca e adjacências ali, Moca, Penha. É tudo que é perto, Guarulhos. Do lado, velho. Um abraço, Edberto. Edberto Pimpolini. O mais novo familiar da família Pimpolini. Grande abraço. Familiar da família. E essa família Pimpolini, ela é de que ramo? Assim, tem algum ramo específico de trabalho? Eles vendem esfirra italiana. É uma novidade. Esfirra italiana? Com borda de catupiry. Não, mas a esfirra... Esfirra com borda? Não era canoli, não, que eles vendiam? A esfirra deles é italiana. Inclusive, só uma pitadinha histórica. Esfirra italiana é esfirrone? É, esfirrone! Isso, já foi comer lá? Uma vez, viu, mano? Sim. Ele estava entregando, porque no começo o delivery, mano, era tudo muito perto. Então ia a pé mesmo, com a bicicletinha fazendo trim, trim, trim. Eles entregavam com a bicicletinha. E um dia, Marcos Pimpolini, como é que chamava mesmo? Pimpolini. É que eu esqueço. Marcos Pimpolini foi entregar e deixou cair a esfirra no chão. Primeira esfirra calzone do Brasil. Família Pimpolini fez. Que beleza, hein? E é um negócio que eu não gosto, tem calzone. Ah, eu gosto. Calzone, quando é bem feito, mano, é legal. Mas para, velho. Tem muita massa, velho. Que a massa maçudo, fica crua, véio, por dentro, né? Não, maçudo, assa, velho. Não assa bem, mas tem, quando é bem feito, é legal. Negócio fechado é muito melhor que calzone. Ô, Aguinaldinho, você gosta de maçudo? Gosto bastante. Tem o maçudo ali na Casa Verde. É uma massa bem gostosa, viu, Bota? É? É, porque você põe na boca, ela desmancha toda. Ah, não. Você já tirou o calzone dele? Já. A gente pode ter uma brincadeira gostosa? Qual é a brincadeira? Eu pego aquelas massas de pizza, sabe? Crua. Eu ponho nas orelhas da fita dele e vou comer. Numa lambida só, eu como tudo. E aí, seu Estádio 97, oferecimento da BV... diga, Pimpolini. É porque o apelido da Domênica é Cachumba. Cachumba? É porque começa na orelha e vai pro saco. Não. À noite ela faz isso direto. Ai, deixa pra matar, velho. Pode falar da BV Financeira? E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir. 3003-7888. BV Financeiro, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! O Estádio 97 também tem oferecimento de Polo Ar, não é não, mano? Opa, lógico, velho. Ó, o Motinha, mano, a cara do Motinha. É a cara de bobo. Ó, o Motinha não, o Motinha tem cara do Benjamin. Eu? Você provoca o moto até quieto, velho. Nossa, que medo que eu tenho dele. Meu Deus. Eu tô tão feliz que eu descobri que o cachorro dele enche o saco dele. Né? Boa, Motinha, é isso aí. Vamos falar agora da Polo Ar, cara. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein, moleque? A Samsung, cara. Grande Samsung. Boa. Um abraço pro pessoal da Samsung. É a pessoa gente boa demais. A Samsung tem aparelhos com design e com estilo inconfundíveis, tá legal? Podendo contar com o sistema Virus Doctor. Aí você vai me perguntar, mano, o que é o sistema Virus Doctor? Te respondo, Motinha. Responde. Virus Doctor é um sistema que elimina 99% de vírus e bactérias, tá certo? O cara que tem problema respiratório nunca mais vai sofrer com isso, tá legal? Hoje eu vou falar do ar-condicionado Split modelo teto de 38 mil BTUs, cara. Esse aparelho, Motinha, é indicado para grandes ambientes, como igrejas, galpões, agências grande, bancárias, mano, e lojas de automóveis, tá legal? Você que tem duas motinhas, compra esse que é top. Ele atinge rapidamente a temperatura desejada, soprando o ar fresco em até 15 metros de distância, cara. É muito, motinha. Muito daqui, mesmo, hein, tá certo? Até o último conjunto lá, você vai ter um ar fresquinho, fresquinho. Aí é legal, hein? Ele economiza tempo e energia, motinha. É top demais. Acessando agora o site da Polo Ar ou ligando na empresa, você encontra este e outros aparelhos da Samsung em condições únicas do mercado, tá legal? Tenho certeza que você vai achar um que se adeque ao seu perfil, tá certo? Um que você precisa, Benjamin Bach, tá legal? Então você já sabe, com a Polo Ar-Condicionados e a Samsung, você entra no clima! Muito bem, é isso aí, esse é o Estádio 97. Lembrando, você pode acompanhar o Estádio 97 assistindo também através das câmeras do estúdio. Só acessar lá 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? Você assiste lá através do computador, do celular e também dos seus tablets, tá? É isso aí, um abraço aí pro Sérgio Louco, que tá fazendo os cortes das imagens, né, Sérgio? Um abraço pra você, viu, Louco? É, o Louco a gente boa, é, louco. Não tem nada a ver com o Dodô, não, viu? É o Sérgio Louco, é outra família. É o Domênico, não é louco, o Domênico é um psicopata. É verdade. Ô, Aguinaldinho, às vezes você tem medo do Domênico à noite, quando vocês estão sozinhos? Muito pelo contrário, ele é totalmente dócil. É dócil? É, você joga o negocinho de café, ele balança o rabo. Faz carinho das costinhas. Não. Você já fez uma trilhazinha de pó de café? Depois eu tomo bronca aqui. Você já pensou nisso? Para. Você chega primeiro em casa, fica esperando ele. Como é que você espera ele? Quando o Domingo chega, você tá vestido Eu fico com aqueles negócios pra cozinhar, como é que chama? Avental. E eu fico com a minha barriguinha encaixada na pia. No fogão. Na mesa americana. Você foi generoso agora, hein? Hã? Barriguinha, você tem um monte de fuji aí, velho. É mais ou menos. A gente fez a cozinha americana, né? Então eu fico com a barriguinha encostada, com o rabinho oferecendo. O quê? Com a raba oferecendo. Porque eu fico de avental e pelada, né? E você fica jogando as coisas no chão? A raba fica pra fora. Você fica jogando as coisas no chão pra baixar, perder pra ele ver? Eu jogo um pouquinho de café, eu espalho no chão e ele vem cheirando o cafezinho, vem cheirando desde a porta. E aí o cafezinho acaba na minha virilha. Ah, você tá brincando, nojo. Cara, tô para bem. Por aí que eu não quero saber qual que é o assunto. Vocês ficam provocando. Só falar uma coisa, você fica provocando. Fala, hoje tem o quadro da avó. É. Ele vai bater em nós aqui hoje. É mesmo? É. Ele tá tão bem humorado. Hoje tem bem humorado. Leite show. Tem o leite show da avó? Vai ter o entrevistamento do menino da Ah, hoje tem Dominiquinho? Do mosquito da dengue. Ah, então tá bom. Você vai entrevistar o mosquito da dengue? É. Olha, hoje a avó vai entrevistar o mosquito da dengue, aguardo. Eu só queria perguntar, pra encerrar, porque precisa entrar os ouvintes. Com o Aguinaldinho. Oi. Aguinaldinho, qual a música que vocês têm? Porque todo casal tem uma música, né? Qual que é a tua? A gente costuma ouvir Frozen. É uma música. Let it go! É, mas em português, porque eu não sei cantar inglês. Que é livre estou, não dá mais pra segurar. Livre estou, vou sair pra imagina não. O Domênico, eu não posso falar mais. Nossa, eu vou te falar que não disse Frozen, é uma sessão de tortura esse filme. As crianças adoram. A molecadinha curte muito. Mas não é feito pra nós, né? É. Ah, lógico que é. Hoje você leva os moleques no cinema, tem uns negócios legais pra caramba. O Frozen é tortura. Mas isso é pra criança. Agora, se a princesinha da Frozen fosse tatuada, cheirasse cocaína e curtisse um heavy metal, ele ia achar legal. É. Que matasse uns 10, Ia achar legal. É isso, é irado, né? Ah, por exemplo, você vai assistir. Ele gosta daquela da malvada lá, como é que é a. Você a vai... bruxa. Malévola. Você vai assistir A Era do Gelo, é legal. Pra assistir Os Incríveis, é legal. O Frozen é uma coisa mais menina, né? Puta, é uma tortura, velho. Meu Deus. Se fosse Frozenberg, ele tava adorando. Ele não ia falar mal. Não ia falar que é chato. É verdade, é verdade. Muito bem, vamos aos ouvintes no 3284-7097. Hoje são apenas ouvintes virgens. E lembrando, ainda temos vagas para a torcida Estádio 97 no Camarote Único, São Paulo e River Plate. Vocês viram aí o Camarote... Top! Camarote Único, o primeiro que é um lugar maravilhoso, sensacional, né? Comida, bebida, atendimento nota 10. E você viu que não tem mais ingresso à venda. Então, ó, é uma grande deixa aí tentar conseguir a ligação aqui no Estádio 97. Você falando, eu quero ir na torcida Estádio 97, você consegue a sua vaga. Mas são limitadas, hein? Limitadíssimas. Tente, participe. Vamos aos ouvintes. Agora é hora de... Ouvintes virgens. O telefone é o 3284-7097. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados é Samsung, você entra no clima. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Sua sede um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Alô? Alô? Quem fala? Conseguimos! Nossa, meu Deus! O amigão, não grita não, que a ligação tá um pouco ruim. Tenta se posicionar. Tenta se posicionar no... Eu tô falando pelo microfone do carro. Roberto, manda um abraço aí, que a família Pimpoli, tudo nos ouvindo aqui hoje. Pimpolini! Abraço, família! Agora melhorou. Agora Ficou bom. Um abraço, família Pimpolini! Qual o seu nome, amigão? Vinícius. Vinícius do quê? Vinícius Rios. Só faltou ser o Vinícius Pimpolini. E, ô Vinícius, quantos anos? 2.2. O RG não tá aqui, ó. Tem uma lacuna no programa agora, né? O RG não tá aqui. Mas o RG não veio hoje? O RG não veio, veio substituto. Ontem o RG não veio também? Também não veio, cara. Ô, para. Quer dizer, ele tá aqui, mas ele tá no outro plano. Eu notei que ele não tinha vindo, quando eu desci na garagem, eu falei, mas cadê o carro do RG? Mas cadê o velho? Cadê o velho? Mas é de férias, velho. É que já tá acostumado, né, velho? De novo, carro da RG, não, pô. Lá, uma vez por ano. Saindo fumaça, pingando óleo, né? Mas enfim. Ô, Vinícius, qual o bairro? O bairro? É a cidade. Vamos ver se o Dom conhece. Carapicuíba. Eu morei na Cunha Abreu, pô. Morou, tá bom. Qual o número da casa? Porra, cara, eu morei aí em 91. Você quer que eu lembre o número, pô? É, alô? 35A nos fundos. Ah, sim. Porque não era prédio, eu morei numa casinha ali. Porque Benjamin morava... 35A eu morei numa sobreloja. Tem certas coisas que não combinam com o Benjamin. Essa coisa, fundos, não. Fundos, jamais. Não, jamais. Fundos, o Benjamin, o nível de casa do Benjamin nem tem aqui em Carapicuíba. O Benja, pra você ter ideia, apartamento dele nunca é assim, é 31, 41. Você chama assim, é terceiro andar, é quinto andar. Sim. Primeiro. É, não tem essa coisa de 45. Osberg gosta de 44. Osberg gosta de 44. A chance de ter 4 por andar não existe. Não, mas é verdade. Ele fez por merecer. Não, é verdade. É verdade, fez por merecer. Isso é bem lembrado. É triplex. Não, é quando é triplex, é assim, apartamento, como é que é o número? É o mesmo número? Ah, nono andar. Você entra por um andar. Ô, Vinícius. Décimo. Você poderia soletrar o seu nome do meio, cara? Ô, Mota, você achou que é um triplex? Tem três. Você tem um elevador pra cada andar que você entra? Peraí, eu... São três apartamentos diferentes? Deixa eu soletrar o nome pro bar. Rios, tá bom. Rios? E, ô, amigão, você trabalha com o quê? Rios e Rios. Eu trabalho numa empresa de brinde. De brinde? Qual que é o brinde que mais vende? É o boné? Não, mochila, caneta, kit churrasco. Mas peraí, velho, vocês fazem uns brindes legais ou vocês fazem aqueles brindes que o cara ganha e nunca mais usa? Lógico que não, pô, é a maior do Brasil, pode olhar aí, é a sua marca. Já faz um jabá também. Aí, ó, não, você tem que mandar prêmio pra nós. Se você quiser fazer permuta com a gente faz, lógico, também. Aí, ó. Pior que a gente só faz com outra rádio, ó. Ah, então chupa. Não vai fazer propaganda aqui, não, velho. Você quer mandar abraço pra alguém? Vai fazer propaganda aqui, não, velho. Alegria da cidade. É, vai participar em outra rádio. É, tá bom, manda abraço aí, tchau. Que gostoso. Vai, e o amigo. Ó, o time, mano. Time. Segue, velho. É o porco, solta o hino. Aí, tinha que ser, velho. Porco. Então, ô, Roberto. Tinha que ser. Roberto, fala com ele, vê se ele conhece a família Pimpolini. Meu Deus, você conhece a família Pimpolini? Hein? Não conheço, hein? Então se informe, pelo amor de Deus. O que, que eles inventaram? O avô inventou o quê? Eles inventaram a esfirra italiana. É o esfirrone. Esfirra italiana. É o esfirrone. Com dois R's. E com porta resfriada. E tem quibe italiano também, o quibone. Exatamente. Quibone de margherita. Quibone de napolitana. Quibone de... Pomodoro. Pomodoro. Quibone de alite. Nossa, deve ser o... Palmeirense. Mas o Roberto, vê se ele quer o Fred, Roberto. Isso, eu ia perguntar pra você. Você, só uma pitadinha histórica. Faz uma enquete. Não, já cansaram? Então vamos lá. Ouvinte, que era o seu nome? Vinícius. Você quer Fred no Palmeiras? Sim ou não? No pique? Não. Então ganhou a enquete, não. O Fred não virá. Ó, acabei... Hashtag, qual que usa? Hashtag... Estádio 97 escrito, hein? Não numeral, hein? Mota 7 é com S, hein? Um detalhe. Foi, Bá. Hashtag estádio 97 @produçãodobar.com.br mais 3 arrobas pi ao quadrado FS. Onde você se inspira pra fazer essas hashtags, velho? Não, agora é uma pergunta séria. Estão dizendo que o Nacional vai jogar com o time em reserva, hein? E aí? Será que isso é verdade, mano? Acho que não. Tava lindo aqui. Eles acho vão pôr os jogadores pendurados, não vão jogar. A rivalidade de Argentina e Uruguai às vezes é até maior que Brasil e Argentina, né? Os caras vão querer ganhar também. Mas quem são os pendurados? Então, mas na boa, ô meu amigo, o negócio é o seguinte, cara. Eu não acredito nessa possibilidade, não. Porque o Nacional, ele ainda joga aí pra manter a liderança do grupo. Se ele perde um jogo aí em casa pro Rosário, velho, é um balde de água fria. Porque, tudo bem, não é uma regra. Não é uma regra, talvez, aí, quando você se classifica em primeiro, pegar um adversário fraco. Mas, teoricamente, isso tende a acontecer. Porque quando você faz uma campanha melhor, se você sai como cabeça de chave do teu grupo, na hora que você vai pegar um adversário, esse adversário tende, não é uma regra, volto a dizer aqui, tende a ser menos qualificado do que o primeiro da chave. Vai ser melhor nas outras fases pra eles, né? Então eu acho aí que o Nacional ele vai jogar pra vencer essa partida aí, ou pelo menos empatar e assegurar de vez a liderança do grupo. Mas, ô amigão, qual que é a chance, na sua opinião, aí do Palmeiras avançar pra próxima fase da Libertadores? Olha, como eu vou estar lá, eu acho que a gente vai se classificar. Ah, não, vai, para, tô falando sério, cara. Tô perguntando aí com 100% de convicção o que você acha. Não o fato de você torcer, lógico, você como torcedor você vai falar, eu acredito sempre. Mas analisar de maneira fria. 60% de chance, eu acho que é. Você é louco. Então, não chega a 10, velho. Vamos ver então. Não é porque, se fosse só a vitória do Palmeiras, eu concordaria com você. Aí eu falaria, não, o Palmeiras depende dele só e tem 80% de chance de avançar. Agora, o Palmeiras, tendo que vencer por um placar de 3-0 e torcer ainda pro Nacional vencer o Rosário, véio, é muita coisa. Se dependesse só dele, precisasse apenas de uma vitória por 3 gols, você acha que passaria? Eu acho que sim. Aí, talvez 80% de chance para que o Palmeiras pudesse avançar. É, jogava em casa, velho. Precisando aí de 3 gols contra o River Plate e ainda uma vitória do Nacional contra o Rosário, aí eu já acho muito difícil. Mas eu acho que o Palmeiras passa, velho. Ô, Alezinho, o Palmeiras passa. E aí, firmeza, mano, tá ligado? Ô, esse cara aí ligou, mano, pareceu os telefone que eu vendo lá, né, mano? Por quê? Você não viu? Tava tudo rachando, né, mano? Tava tudo estourando aí, ó. O Palmeiras classifica, Lezinho. Ah, mano, eu não sei, né, mano? Vai jogar contra quem? Palmeiras e quem? River. Hã? River. River? River. Ô, River, aí que tá, né, mano? Por isso que o bom senso lá tá certo, né, mano? Por quê? O River vai jogar quarta contra o São Paulo e quinta contra o Palmeiras. Não. Tá ligado, tá mano? Louco. Pode tirar os dois rivais de uma vez só. Por isso que eu sou River essa semana, mano. É o River uruguaio. Ah, eu acho que dá River, mano. 3-1. 3-1. Nos pênaltis. Ô, Vinícius. Uma eliminação, talvez, na Libertadores aqui, supondo que o Palmeiras seja eliminado nesse meio de semana. Você acha que isso pode abalar, talvez, aí pro próximo jogo do Campeonato Paulista, que também é uma partida eliminatória contra o São Bernardo? Ou uma competição independe da outra? Ah, vai dar uma abalada, eu acho que sim, né? Mas como eu acredito que a gente vai passar... Aí pode dar uma moral também, né? Então, se passar, é o que eu falei, se passar a gente pode segurar que a gente vai ser campeão. Olha, não sei se vai ser campeão, mas que dá uma moral, dá. Daí então, é foda. Vai dar uma moral pro time, né? Olha, supondo o... Amandinha, que o São Paulo não classifica. O Sombra vai ficar... A cara do Sombra quando você falou, Amandinha. O que você vai fazer pra consolar o Sombra, Amandinha, caso o São Paulo não classifique? Na verdade, ele já tá esperando. Já tô consolando ele já desde o começo do ano. Ah, é? É, ele já tá esperando. Bom, o que você faz pra consolar? Eu brinco de ovas. Como que é brincar de ovas? Já comeu ovas? Puta, eu não gosto. Então, eu brinco com o Sombra de buffet requintado. E como é que é isso? Eu tampo o pirulito dele com carpaccio e vou passando ovas no peito dele. Que nojo. É. Ai. E aí eu vou me esfregando todo. Aquela ova de pizza. Nossa! Fazendo esse som? Não, agora foi sem querer. Você tem problema de... De quê? Desvio de septo. Eu tenho um problema sexual. É. Bom, dia, isso a gente já reparou. Qual que é teu problema sexual, Mandinha? Eu acabo ficando encharcado. Que isso? Ô! Ô, vem cá, Amandinha. Isso aí tem algum motivo específico ou não? Não, não sei. Meus amigos sempre me chamaram de cantareira antes da seca. Né? Mas acontece sempre ou quando você vê alguém, ouve a voz de alguém? Eu gosto de gente menor. Gosto de gente menor. De menor? Não, menor. Menor de tamanho. Menor. Quando... Você não prefere os mais fortinhos? É. Então, eu prefiro os menorzinhos. É. Um barba por fazer. Um pocket, né? Essa coisa é pocket, né? É. E... Olha o Sombra Broken Heart, cara! Ô, Aguinaldinho! Fala, gostosa! Deixa eu te falar, sabia que o seu sua pegada aí, o Dodô, já me deu um azar já? Por quê, menino? Em 2012. Deu tesão? Começo de 2012 eu encontrei ele no consulado americano. Meu visto foi negado. Mas o que o Domênico tem a ver com isso, velho? O Domênico traz uma energia ruim. O pior é liberar o coitado do Domênico e não liberar o seu, né, menino? E eu fiquei mal feliz, eu falei, caramba, o Domênico aqui, né? Daqui a pouco, cara, seu visto foi negado. Falei, a culpa foi do Domênico. Mas alegar é o que teu visto ser negado? Ah, eu quase mandei aquela americana ir pra aquele lugar, eu nem ouvi o que ela falou. Ah, disso. Alguma coisa tem. Vai. Estados Unidos não toma esse tipo de atitude de graça. Você acha que ele negaram o seu visto porque você cumprimentou o Domênico? Não, é que eu era muito novo e eu ia sozinho. Ah, como quantos anos você tinha? Eu tinha 18. É golpe. É. Ia pra lá pra não voltar. É lógico. Ah, se sou eu ali no vidrinho, falar tchau, nem aparece. É, o cara, você não tinha renda, você não tinha renda. Volta daqui a 10 anos, tá louco. Você não tinha renda, você acha que os caras iam deixar você entrar? Volta aqui daqui a 10 anos, com casa própria. Ah, mas eu tirei com essa idade aí, um pouco mais velho, talvez. Agora já posso ir, então. E tá de boa. Hã? Agora já posso ir, então. Agora sim, você tem emprego. Ah, mas você acha? Faz... Velho, ué, o cara desempregado no Estados Unidos, ele tem um rastro, a moral da história é outra. A carga negativa do Domênico atrapalhou o cara. Você pode ver o RG. O RG não veio hoje de novo? De novo, pô. Ele quando tá de férias. Amigo, quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra vocês aí, pro pessoal lá da empresa, da Palmarca. E chupa, mano. Ah, é pro inferno. Chupa você que nunca conheceu os Estados Unidos. Mané. Vê a Disney. Não, trouxa. Ó, vê aí, ó. A Trump Tower. Já ouviu falar da Trump Tower? Põe aí o Google Imagens aí, ó, trouxa. Quantas vezes você já foi lá, mano? Ó, velho, baixa o aplicativo aí do Guia do Central Park e usa no smartphone. Só daqui, ó, seu mané. Vai, vacilão. Pera só um minuto. Nunca pisou nos Estados Unidos, velho. Eu tava ouvindo aí que o cara encontrou comigo aí, não sei. Nunca foi, jamais saiu. Ele é palmeirense. Aí eu é que sou pé frio. O cara que tem o problema com o consulado, eu que sou pé frio. Domingo, você sabe que você tem uma carga negativa da tua mãe. Não, mas ajudar o quê? Ele gritou, na hora que o Domênico tava passando, assim, ele, ó, ó, eu conheço esse moço, Aí o Domênico com o passaporte, com o visto, assim, ó, falando, conheço esse cara não, velhinho. E a Consul negando o seu visto, chupa, mané. Jamais faria isso. Viu, ó, vê o Empire States aí no Google Imagem, mané. Ah, mas tem bons lugares, ó, América do Sul tem bons lugares, não precisa nem de passaporte, por exemplo. Ó, velho, tem uma loja da M&M's, velho, aqui na Bolívia, velho, ao invés de você conhecer aquela da... Não, mano, não. Você conhece aquela da Bolívia, velho. Vai, te cata. Tem uma melhor na fronteira de Foz, com a Argentina. Tem o Pantanal, é muito legal. Vocês estão maltratando o rapaz. Mais pior. Não, não é maltratando, que o cara... No final do ano a gente vai pro Japão, pode ficar tranquilo. Cuidado, precisa visto aí. Visto também, seu mané. Precisa visto, hein, trouxa. É, velho. Apesar que depois que a quantidade de curitiano foi pra lá, não precisa mais. Você é louco? Ó, inclusive o cônsul japonês, ele mandou aí uma carta aberta pro Roberto, agradecendo o Corinthians por ter ido pra lá e ter revivido o Japão. Ei, ei! De novo essa história. É, mas você não vai. Mas você não vai. Pô, peraí, teve mais algum lugar que você foi rejeitado, velho? Ô, vem cá, ó, amigão, na Colômbia. Ó, na Colômbia tem uma Disney legal, velho. É verdade, meu. Eu já fui pra Colômbia. Ai, que tesão. Que bom, nossa, hein? Que olha, muito bom, hein? Nossa. Ó, lugar que não precisa visto, velho, você entra. Nossa, que tesão, vou pra Colômbia. Lá é zoado, não tô falando que lá é da hora. Ah, então. E vem cá, e a Disney, você gostou? A Disney é da hora, pô. Mas você foi? Já. Ah, que tesão, velho. Ó, velho, sabe, você pega o Busch Gardens e fala, fica na fila da Chita, velho. Simula na tua rua. Não, mano. Tá não. Sabe o que você pode fazer, velho? Não é legal zoar, porque quem ferrou a vida do cara foi o Domênico. É verdade, eu ia falar pra você no Play Center, mas o Play Center acabou. Ah, eu não posso falar que eu tô com pena porque eu não tô. Eu sou sincero. Mas o Domênico prejudicou a vida do cara, velho. Não foi, Domênico. Ô, Pimpolini! Abraço, velho. Você vai conseguir, velho. Um dia você consegue. Eu torço pra você. Um dia levar seu bisneto. Tá bom? Ai, trouxa. Quis me zoar, Domênico. Olha, eu tava quieto, não quis zoar o cara. Não sei, zoou por quê? Quem zoou o cara foi o Domênico. Não. Porra, Domênico, chato. O cara pediu sua ajuda no consulado americano, você passou batido. Mas é assim mesmo, não pode olhar pra trás. Olha aqui, ó, eu nem pegar o seu e sair. Desculpa, eu nem lembro que eu encontrei alguém lá, velho. Desculpa, isso faz 3, 4 anos. Ah, mas você não consegue lembrar que você encontrou um ouvinte? Não, eu não consigo encontrar, eu não consigo lembrar do que eu comi hoje, velho. Ué, você lembrou que estudou com o William Bonner? Não, você tá louco. Mas você lembrou que estudou com o William Bonner? Você não lembra o que você comeu hoje? Ah, tô brincando, vou dizer, gente. Ó... Ele leva tudo a sério. Ele vai bater em mim, você... Depois... Ó, e outra, ainda tem o quadro da vó. Vamos parar de encher o quadro da vó? É. Já o quadro da vó. Porque antes o Narigudo vai falar do Extra. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração, porque amanhã é dia, minha gente. Amanhã é dia. É dia de jogo, é dia de chamar os amigos e a família para sua casa. Para quê? Para tomar uma Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Olha só, os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, o que não pode faltar? Hã? Hã? Hã? Lógico, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, hein? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer, viu? Porque você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. É isso aí, só com moderação, Narigudo. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Queria passar um recado muito legal para você aí, porque vem aí mais uma edição do Resort do Estádio 97. Nosso amigo que tá aqui da categoria de base, Santista, você já teve no Resort alguma vez, Fagner? Não tive, eu tô querendo ir esse ano aí. Tô até organizando uma excursão aí. 8 já confirmaram, não sei se vão. 8 confirmaram? 8! Não sei se vão. É família, é amigo, o que é? Amigo, conhecido, casal. Hã? 8 confirmaram, não sei se vão. E o que você mais gostaria de fazer no Resort do Estádio? Ah, no Resort do Estádio, campeonato de society. que o pessoal ama o torneio. Uniforme, de não, né? Fala pros seus amigos que vão. Não é pra alimentar o Mota na jaula, hein? Pode deixar, eles estão sabendo. Porque já. A gente vai ter uma jaulinha, né? Onde o Motinha vai estar lá algemado. Nossa. Sensacional, hein, Benja? Puta ideia que você teve, cara. Nem me fala isso, velho. Sensacional, cara. Dias, vai ser legal demais. Acho que se você perguntasse pra mim, você quer ir pra Disney hoje? Ou você quer brincar de o Albergue 3 com moto, eu ia ser. Ah, mas é qualquer um, né? Não é possível. Qualquer um. Pô, você imaginou, cara? Poder sacrificar o Mota? Nossa, ninguém quer. Sensacional. Pode fazer a enquete. Então, olha, se você quer participar dessa loucura que é o Estádio 97, o resort do Estádio 97, estar próximo às pessoas, os apresentadores, passar um fim de semana aí, passar aí desde a sexta-noite até o domingo à noite com a turma do estádio, você pode ir pro resort do Estádio 97, que vai acontecer de 10 a 12 de junho. É o 8º ano seguido que nós faremos, vai ser muito legal, 8ª edição, e tem torneio de futebol society, a gente vai ter um salão de jogos de futebol de botão, salão de jogos de futebol no videogame, vai ter o bingo do Estádio 97 com a Vó Olímpia, a gente vai ter as Olimpiadas do estádio, os jogos da cassineira do meu amigo André Schwartz, a galera do estádio fazendo o programa ao vivo de lá, você vai curtir demais. E vai ser em junho, então tem tempo para você fazer a sua reserva, mas não demore. E você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão. 6 vezes. O que você prefere? 6 vezes no cheque ou no cartão, cartão. Fagner? No cartão. No cartão. No cartão. Beleza, tem cartão com bom limite, tá tranquilo, tá, né? Tá tranquilo. É isso aí. Então ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665. 2896-4665. Você fala, pô, mas sabe qual é o problema? Minha mulher acha que só vai ter coisa para os caras jogar bola, não vai ter nada para mulherada fazer. Então, olha, avise-a que lá vão ter aulas de yoga e relaxamento, aulas de hidroginástica, aula de pilates, aula de artesanato. Vai ter uma programação especial para mulherada. Aula de automaquiagem, oficina de culinária, oficina de slackline, exposições de cerâmica, exposição de arte francesa. Vai ter uma série de programas legais pra mulherada. Sem contar spa, que tem lá, em Spa L'Occitane. Piscina, piscina aquecida. É animal. O Bourbon, se você não conhece, é coisa do outro mundo. Dá um Google aí, cara. Você vai lá. Bourbon Spa Resort Atibaia. Você vai ver a maravilha que é pra você participar do resort do estádio. Então ligue agora, 2896-4665. E ó, hoje o primeiro que fechar o resort, lá na Lotus Travel, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97, hein? Vai ser estranho, vai vir fazer o programa aqui com a gente. Então o telefone, 2896-4665. Pode ligar agora. Fala, Fagner. Isso daí que você falou da programação para mulheres é o que todo mundo me perguntava das mulheres. O que vai ter lá pra gente fazer? Agora ela exato, já sabe. Exato, exato. Olha, pra mulherada, fica um aviso. Olha, o Bourbon, independente desses programas que estão armados pra vocês, o Bourbon é um resort maravilhoso. É o tipo do resort que, independente aí do resort do estádio, do fim de semana temático, é aquele resort que você fala pro seu marido, pô, vamos passar esse fim de semana num lugar legal? Ou seja, sempre tem coisas pras mulheres, sempre tem. Oferece pra tudo, pra família. É tanto é que é pra família, o Bourbon aí, o resort do estádio, num quarto com um casal, você pode levar 2 crianças até 12 anos e as crianças não pagam. Então, assim, é familiar. Tem pro homem, pras crianças e pra mulher. Tem o parque Turma da Mônica lá, não tem? Tem, ou... tem, o tem. Tem o parquinho lá. Fazendinha do Seu Bento. Tem a fazendinha do Chico Bento, Chico não é? Do Chico Bento, é. Oh, muito legal, hein? Trenzinho que te leva pra passear pelo resort. É lindo. Quadra de tênis. Então, tem... Baita programa pra você em junho. 2896-4665. Você pode ligar agora, tá bom? É isso aí. Agora o Estádio 97 vai pro talk show da véia aqui, da Vó Olímpia. Vó Olímpia Leite Desnatado Show. Oi, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Leite Show da Vó. Mas antes eu queria fazer um resuminho das novelas, viu? Meu Deus, eu prefiro tirar o meu fígado sem anestesia e doar pro Adriano do que ouvir resumo de novela. Vixe Maria, perdi o papelzinho com o resumo da novela. Que saudade que eu tenho da Inesita Barroso. Meu convidado hoje é o Aedes Egito, mais conhecido como Mosquito da Dengue. Pode entrar. Do Egito? Do Egito só se for você, sua múmia. Oi, vó, obrigado pelo convite. Eu já estava ficando esquecido na mídia. Mas por quê, hein? Tadinho. Ah, agora só se fala de impeachment, Lava Jato, delação premiada. Até o H1N1 resolveu votar pra tirar o foco de mim. Meu Deus, um mosquito com crise de ego que não quer cair no esquecimento. O que que você é? A dengue ou um ex-BBB? E o que que a gente aqui do programa pode fazer pra ajudar, hein, Muricy? Não é Muricy, sua velha louca. É Muriçoca. E não é a mesma coisa, Valoninho? Não, o Muricy vive de bola parada. O mosquito vive de água parada. Tá bom, mosquitinho, quais são os seus projetos? Bom, agora que eu já consegui implantar dengue, a chikungunya e o zika, eu tô pensando em criar produtos licenciados. Por exemplo, eu criei algumas camisas com frase, ó. Duvida louca que é zika. Tem outra que é assim também pra quem faz academia. Não picada, no game. E também tem bonés, né, com a frase. Não confunda chikungunya com chikungunya. Ai, e aonde que você prefere se reproduzir, hein? Pô, eu gosto de água parada. Suja, limpa, que tipo de água parada? Eu quero ver você ter coragem de se reproduzir nessa sopa suja da vovó. Pô, água de todo tipo, suja, limpa, quente, com pó de café, açúcar... Porra, café, velhinho, porra, café! Meu Deus, de novo, falou café? Esse idiota aparece! Café, eu ouvi café, porra, Silvano! Ai, meu Deus do céu, outra vez não! Ele tá cada vez mais descontroladinho, viu? Vou devolver pra loja onde a gente comprou. Café, porra, ei, café, vai, joga, lambuza, porra, meu Deus! Porra, pernilongo, raquete elétrica, porra, toma, vai! Pô, mas o que que é isso aqui, pô? O que que é isso? Joga tênis com mosquito, porra, vai, vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu, não! Meu Deus! Você matou o convidado! Esse programa tá cada dia mais sem noção! Avalonino, para ele! Segura ele que ele não para quieto! Deixa solto! Ele já fez mais pela saúde do povo que muita gente, hein? Olha, lição de moral! Desnatar o show. Olha, vou te falar, o Avaloninho e o Dominiquinho de Pano. Sensacional, velho. Demais, velho. Parabéns. O Dominiquinho de Pano é demais. Muito boa, muito boa. Mataram o mosquito. Agora, o Jojo rindo, eu fiquei feliz, viu? Lógico, porque eu matei o mosquito, pô. O Dominique, tá sensacional. Bom, café, porra. Ah, eu? É um bonequinho. É boneco, né? Seu trouxa. Mas, João, onde vocês compraram esse Dominiquinho de Pano? É. Você falou que tem que devolver na loja? Foi na lojinha de 1,29. Elétrico. Ali da rua. Agora é isso que eu. Pamplona. Vale isso, hein? Pamplona. É pro inferno. Não, ó, tava em promoção. Um beijo pro Bernardinho Veloso, viu? Mas tá sensacional. Muito bem, velho. Custa só isso aí? O quê? Tá em promoção, Dom. É crise. Promoção. Você tá louco? É a crise. Ah, que promoção. É pra ele tá quebradinho, por isso que é barato. Quebradinho, Tato? É. Pega que tá rachado. Vai ver o quebrado aqui. Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. Também do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. O Estádio 97 agora vai falar de Recubriplast, não é não, Dodô? Ah, Recubriplast. Você que anda com problemas de infiltrações, você que anda com problemas de goteiras, e você tá com problema de umidade por toda a sua casa. E quando fica aquele tempinho meio rosco-fosco, como diz o meu amigo RG, né, que parece que vai vir aquela chuva desgraçada, você fica nem com hoje, medo da hoje chuva. Tava assim, man. Dizem que vai chover, né? Não sei se vai chover ainda. Mas olha, você não tem que ter medo de chuva, não. Você tem que proteger a sua casa. E aí vem o produto, você que tá aí acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá visualizando o produto impermeabilizante Recubriplast. Meu amigo, Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que tem garantia de 5 anos, hein? Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Consulte as lojas, todas elas detalhadas lá no www.sinteplast.com.br. Já tá visualizando ali, ó. Sinteplast.com.br, hein? Um grande abraço pro Thiago, pro Fábio, pro Silvio. Todos aí proprietários da Manancial das Tintas. Boa, obrigado pela audiência aí, tá bom? Meus amigos impermeabilizantes é Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa, hein? Legal, vamos a mais ouvintes. Hoje só os virgens. Liga aí, 3284-7097. Oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. 3, 2, 1, pare. Espera aí, onde é que você está, seu Fifão? Pronto, Raulzito, o mestre. Essa é boa. Alô? Alô? Quem fala? É o Décio. Como? Décio. Décio. É o Décio. Puta, entendi. Dirty, de Dirty Baby. Você tá no Viva Voz, Décio? Eu tô, peraí, vou tirar. Ah, boa. Tira. É, tira. Tira que o Domênico não gosta. Ô, oi, velho. Pronto. E aí, cara, é, o nome completo, como é que é? Décio. Rafine Conceição. Fala mais alto, que tá muito baixo. Abaixo mesmo a ligação, hein, velho. Décio Afine Conceição. Agora cara, sim. Agora foi. É. Agora vai. Porra, firme e forte. Ele agora... poderia se chamar Décio Pinto, né, bicho? Ai, meu Deus do céu. E, ó, eu vou falar outra e coisa. E Armando também Pinto? Com o Gato, você prefere Décio Pinto Aguinaldinho ou Armando Pinto? É o Thomas. Galera, Thomas, ó. Thomas Viva a voz. Viva a voz, gente. É, não, Thomas Tejano. Funciona. Pro dia que você estiver fazendo uma massagem cardíaca e estiver com o bombeiro na outra linha. Mas é verdade. Não tem nada pior do que você falar com uma pessoa que tá no Viva Voz. Não precisa dar um ar aqui. Porque nunca funciona direito, Domênico Gato. E o som sempre tá ruim. A pessoa precisa repetir 12 vezes para que você possa entender. Depende do Viva Voz. Não, mas lógico que é. O negócio é o seguinte. Enquanto tá no meio de todo mundo, o cara fica falando Viva Voz, você tem que ficar obrigado a escutar a conversa dos outros. Absorve o som das outras conversas. Então... Só utilize o Viva Voz. O dia que você estiver, por exemplo, tendo que fazer uma massagem cardíaca, em alguém, Domênico Gato, e o bombeiro estiver do outro lado da linha, velho. Você tá ali apertando o peito de um paciente, tá certo? Fazendo aquele bombeamento. Não, não vai. Aí quando você estiver passando por esse processo aí de massagem cardíaca, tudo bem. Aí você coloca no Viva Voz e fala: o que eu aperto? Quantas bombadas eu dou no cara? Não, opa, bombada. Fala isso, uma pergunta, Domênico. Você vai precisar fazer respiração boca a boca no Mota? Caso de vida ou morte. Pô, lógico que faria. Você faria, não? Lógico, tá louco? Lógico. Ué, a pergunta, morte, Tá vendo? Lógico. É que assim, eu não sei fazer esse tipo de coisa, mas... Ah, você aprende. Mas tem um cara que sabe, o Bá... Fala que eu vou aprender já já. O Bá é nosso bombeiro. Vou aprender na velha. O Bá é nosso bombeiro agora. Deputado, você tá lá, só tá você e o Motinha. E o Motinha escapou do afogamento, precisa fazer a respiração. Ele morre. Boca a boca, senão ele morre. Você não prefere pergunta, morrer? Pergunta, você faz respiração boca a boca no Mota ou deixa ele padecer no inferno? Mas ele vai morrer se não fizer? Vai. Então, vai. Com certeza não faço. Cara, nem toda a paz do mundo. Mas aí vai morrer. Eu quero também, velho. Vai deixar o cara morrer, porra. Deixa eu morrer, se for esse aí, velho. O ser humano precisa, precisa da sua ajuda. Olha, eu procuro uma mangueira né, e de longe eu posso tentar fazer. Eu ponho a mangueira na boca dele, atravesso a rua pra garantir e vou. Agora, e depois eu passo álcool em gel na boca. Agora eu vou fazer uma pergunta pra uma outra pessoa. Aguinaldinho. Oi, Bide. Você tá lá no Rio de Janeiro, tá Réveillon de Copacabana, Rio de Copacabana. Réveillon, o Domênico vai lá pular sete ondinhas. Não. O Domênico não. Ele não. Aguinaldinho. Você faz respiração. Ele. Você faz respiração boca a boca no Dodô, não, Aguinaldinho? Pra salvar uma vida, com certeza. Não. E eu faria com uma tranquilidade, né? Pra salvar uma vida. Inclusive, eu queria dar parabéns pro mano hoje. Não, porque é dia do humorista hoje. Parabéns, viu, mano? Mas eu não sou humorista. Ah, não. Você é sim. Não, não sou, não. Você tem que falar que você é. Você é muito engraçada. Não, obrigado, mas eu não sou, não. O humorista aqui é o Rudy Landucci. Parabéns a você. Parabéns então pro Rudy Landucci. Não pra você, pro Rudy. E parabéns ao Benjamin também, que família Landucci, que era inimiga dos Pimpolini. Era. Eram rivais. Pimpolini. Parabéns ao Domênico também, que por vezes. Era igual aos mesenhos. Faz imitações. Eu? É o dia do humorista. Raro. Não sei mesmo. Não sou humorista, não. Muito obrigado. É o dia do chato, velho. O Domingo merece todos os dominados do mundo. Fizemos já uma enquete. Só um minuto. Fizemos uma enquete aqui. Quem era mais chato foi de lavada, filho. 82%. Você não tem que falar de chato aqui, não. Você não fala de chato aqui, não, porque você sabe. Não tem manipulado nenhum, não. Não tem manipulação nenhuma. Você quer dizer o quê? A família do Domênico ficou lá tweetando? Pergunta pro Vitor. Nem precisa. Pergunta pro Vitor. Nem precisa. Quanto ele ganhou pra fazer isso? Ele me contou outro dia, ele desabafou. Ele falou, não aguento mais. Ele falou, o Vilela falou pra mim, não aguento mais dormir com esse... essa sombra na minha cabeça. Eu preciso desabafar. Ah, é? Porque se amanhã eu morrer, eu não quero levar isso comigo. Tá certo. Ele contou. R$1.500 do Domênico. O Vilela tem cara de quem gosta de desabafar. É. Só? R$1.500. Ô, meu velho, e o bairro, hein? Eu moro no bairro Olímpico. Vamos ver se o Ben já sabe. Olha, é no Rio de Janeiro. Eu que conheço. Falar em Olímpico, o estádio do Grêmio já foi derrubado, o velho estádio Olímpico. que iam derrubar para fazer construção, empreendimentos, não era? Tava praticamente abandonado. A última imagem que eu vi ali, Sombra, mas ainda não tinham demolido a arquibancada totalmente. Porque não. Toda vez que eu preciso responder um negócio, o Sombra atravessa, velho. Ah, porque, pô, sei lá. Amigão, o bairro Olímpico, se não me falha a memória, é São Caetano. Correto, acertou. É, chupa, Dudu. Desculpa, hein? Ô, e o time, brother? São Paulo Futebol Clube. Ah, tricolor. Você urina sentado. Ah, não, a avó sentado. Mas, Aguinaldinho, você urina sentado ou de pé, Aguinaldinho? Eu urino sentado, é questão higiênica, né? É bom pra próxima. É, eu amarro atrás. É bom pra próxima. Cara, eu não vou. Pior que isso é sério. Semana passada eu não vou citar o nome. É. Mas eu tenho um amigo meu que é pai de meninas. Juro por Deus. A Matalona. Não. E ele falou pra mim que na casa dele, juro por tudo quanto é mais sagrado, não é mentira. Ele falou que faz xixi sentado. E um cara como esse também. Mas é importante, gente. Ele faz uma sacanagem na minha casa, minha mulher, minhas filhas. Juro, palavra de honra. O cara, eu falei, você tá brincando, você tá falando sério? Palavra de honra. Mas eu não tô entendendo, pra quê? Porque o cara acha que é anti-higiênico, que pô, uma casa que só tem mulher, só tem menina. Palavra de honra. O cara falou pra mim. Você já ouviu isso também, Mota? É verdade, é importante o homem fazer xixi sentado. Ah, para. É verdade. Para, desde os primórdios o homem levanta a perna. Tudo bem, mas os médicos falam que quando você faz xixi em pé, você pressiona mais a próstata. Isso no futuro pode causar algumas doenças. Você faz xixi sentado? Eu faço, em casa sim, né? Na rua não dá, né? Aqui você não faz por quê? Eu nojo. Tem nojo? Ah, por exemplo, quem te dá mais nojo, assim, se entrar no banheiro depois? Esse grupo aqui, ó, desse lado aqui, velho. Aqui que envolve a tua sala e as outras. É, não. Você quer dizer que o Vilela que Benjamin trabalha na sala. Ô, falando sério, você na tua casa faz xixi sentado? Ou você tá zoando? Tô falando sério. É importante, eu tô falando sério. Pode pesquisar aí, é importante. Então você gosta eu vou ligar pro Dr. Marcos Knobel agora, juro, e vou perguntar se é verdade isso pra você. Mas ele é cardiologista, mas ele não é médico. Ele não é prostólogo. O Marcos Knobel é uma sumidade. Prostatólogo. Mas ele não sabe disso. Liga pro Prota. Não, o das Prota não é, ele é como é que fala? Vascular. Vascular. Tudo bem, o cara seu nome já lembra a próstata. Ô, Décio! Então oi! E amanhã, rapaz, jogo nervoso, hein? São Paulo e River. Precisa ganhar amanhã e depois precisa ganhar lá fora. A não ser que aconteça algum outro resultado aí, meio que diferente, entre Trujillanos e o... Hoje, e o time boliviano hoje. É daqui a pouco. É. Pode até acontecer do São Paulo, se eu não me engano, precisar apenas do empate, desde que vença amanhã. É, amanhã é jogo bom. Acho que o São Paulo ganha, o Trujillanos vai empatar, e aí ele joga pelo empate na altitude, que não vai ser fácil para ganhar na altitude, não. São Paulo ganha, vai para 8, o River fica com 8. Pode embolar tudo. E o outro time boliviano tá com 7? É isso? 7. O Strongest está com 7? Com 7. Se ele empatar com o Trujillanos, vai para 8. Vai embolar. Só que o São Paulo tem saldo de gols melhor do que o Strongest. O Strongest pode ficar fora, velho. Hã? O Strongest pode ficar fora. Claro que pode ficar fora. Ô, claro. Sombra, aproveitando que o jogo vai ser bom amanhã, eu quero ir na torcida e fazer 97. Opa, ganhou tua vaga, cara. Já anota aí. Você tem que estar até as 7 horas da noite, na rua Curumins, número 5. Tá anotando aí ou você guarda de cabeça? Tô anotando. Curumins. São vários Curumins. Não é um Curumim só. Curumins, número 5. Fica no bairro Cidade Jardim. É uma travessa da Marginal Pinheiros. Em frente à usina de traição. Ali no bar Ilha das Flores. Lá vai ter um esquenta lá. Tá bom? Da torcida Estádio 97, tá? Estarei lá. Beleza? Olha, no Twitter o que estão chamando Mota. E essa história não existe. Então tá bom. Falou os especialistas do Twitter. Tá, mas quem foi o especialista que te disse isso? Eu tô falando que eu li já a matéria sobre isso. É, gente, onde? Tudo que for pra massagem, faz muito tempo, velho. Mas é verdade. Tem nada a ver, velho. Como não? O que que tem a ver fazer xixi sentado com massagem? Ele falou, você fazendo xixi sentado, você acaba massageando a próstata. Não, é o contrário, tonto. Mas enfim. Você fica em pé, você faz pressão na próstata. Cara, eu vou ligar agora, falando sério, eu vou ligar pro médico e vou perguntar. Tá preocupado, velho? Lógico, uma que eu tô mesmo. Segundo que eu nunca ouvi falar dessa história. Se isso for verdade, a partir de amanhã você começa a fazer xixi sentado? Porra! Ou Benja? De amanhã não. Você tem problema na próstata? Eu nunca ouvi o Niemeyer falar que mijava sentado, velho. E viveu até o 100. Então, mano. Mas você ainda. Ah, mas você não sabe. Mas como você sabe da vida do Niemeyer? O que, que tem a ver? Ué, se ele tivesse, se fosse tão importante, ele fala, falava a respeito de, da construção de Brasília. Não tem nada ele a ver, velho. Ele uma série de situações importantes. Se fosse importante me já sentado, ele teria dito também. Gente. Ah, pronto. Uma entrevista do Niemeyer no meio do nada, falando da construção de Brasília. Niemeyer. Niemeyer. Niemeyer. Niemeyer. O Niemeyer falou assim, ó. Ô, oh, eu tava construindo Brasília, mas eu faço xixi sentado, viu? É. Ô, oh, Décio, o que mais você gostaria de comentar sobre o tricolor? Hã? Dá pra levar filho também? Ou... Não, sem acompanhante. Não. Aliás, teve um engraçadinho aí na última torcida, teve um engraçadinho que chegou lá com o acompanhante falando que eu disse que podia. Você falou. É você puta do mentiroso, né? Puta do mentiroso que não tem essa, não detalhe, tem, não pode. Detalhe, o cara mentiu pra gente, depois a gente, quando tava lá já, né, não tinha como, ele falou que ele era palmeirense. É, sou do São Paulo, assim, lista, não tá fácil. Lista de todas as cores no cara. 80, e Timaços e campeão mundial em 92, 93, 2005, aquilo, Timaços, então agora não é fácil de... Eu já fui esse ano, fui assistir com meu filho no São Bernardo, lá que perdeu. E é uma falta de vontade, uma falta de querer desses caras que é impressionante. Mas amanhã eu tenho fé que é outro estádio lotado, é outro nível. E São Paulo Libertadores, tudo a ver, né, amigo? Tudo é. E o River é nosso freguês, né, Libertadores. Ah, o São Paulo nunca perdeu para o argentino. São Paulo nunca perdeu para o argentino no Morumbi, né? É, então, mas isso, agora... Isso me dá medo. Vamos rezar, porque é o seguinte, o São Paulo fez um bom jogo na Argentina, esperamos, ontem eu estava até falando aqui, que é muito difícil prever qual São Paulo que vai entrar contra o River, né? Se é aquele São Paulo que jogou na Argentina, né? Ou o São Paulo que... Não, o São Paulo que jogou na Argentina, tá bom. Porque ali foi uma falha boba. São Paulo fora de casa. Então, mas é que tá. O São Paulo, eu acho que ele tem que se pautar na partida que ele fez contra o River lá. É. Tudo bem que o São Paulo tá sendo inconstante no Campeonato Paulista e em algumas partidas da Libertadores também, mas o São Paulo provou que consegue jogar bem. E fez isso contra o River jogando na Argentina. Sim, com certeza. Então, Motinha, eu acho que a partida do São Paulo amanhã tá muito atrelado no que pode acontecer no jogo de hoje. Principalmente se o Trujillanos pelo menos conseguir arrancar um empate do Strongest. Porque aí o São Paulo na última partida pode jogar por um empate na altitude. Certo. Porque o Strongest, se ele empatar hoje, ele chega a 8. O São Paulo vencendo o River, ele chega no mesmo número de pontos, mas saldo de gols do São Paulo é melhor. Então na última partida o São Paulo jogaria por um empate na altitude. Que horas é o jogo, Trujillanos e Strongest? 7:30. Daqui a pouquinho. É jogo importante pro torcedor também. De São Paulo a torcer, acompanhar. Torcer, ou por, no máximo, empate do Strongest. E mesmo que aconteça, Sombra, talvez aí uma remota, talvez possibilidade aí vai do Trujillanos vencer, coisa que não deve acontecer. Eu acho que, no máximo, empate aqui. É. Ou mesmo que o Strongest vença, que é o resultado teoricamente mais provável, mesmo depois do Strongest ter tomado 6 do River, mas na última partida o São Paulo ainda continua dependendo só dele. São Paulo, se vencer o River, ele joga por uma vitória na altitude contra o Strongest. Bom. Mas amanhã tem que dar a vida. O São Paulo tem que fazer o dele, né? Amanhã tem que dar a vida em campo. O jogo do ano. Adversário muito difícil. Assim como o São Paulo empatou lá. Um empate aqui, por exemplo, não é nada de absurdo, de anormal. Em clássicos. Clássico sul-americano, clássico entre dois grandes times locais. Nenhum resultado é absurdo quando você joga na casa do adversário. E você pode ganhar. Não é absurdo. Naquele Mas amanhã lá... o São Paulo tem que fazer... A cada jogo, agora, é o jogo da vida do São Paulo. É, pelo menos até as oitavas, né? Tem que ser assim. Mas aquele jogo contra o River foi o jogo que o Denis falhou, não foi? Foi. Aquele lance de sonho. E teve um pênalti em cima do Calleri também. Mas e o São Paulo deu um calor no River, velho. E no segundo River, tempo, véio. O Calleri... A bola do jogo... Perdeu um gol, cara a cara. Não, e o Thiago Mendes, ele ia caminhando, entrando na área. Na hora que ele podia chutar, ele resolveu se jogar. É. Pra cavar o pênalti. Ali o São Paulo tava pressionando, era pro São Paulo ter feito ali, aumentado e ficar tranquilo. Isso que eu acho que a situação do São Paulo, Sombra, mesmo não jogando tão bem, ainda eu acho que é mais confortável do que a do Palmeiras. Porque o Palmeiras, fora o resultado que ele tem que fazer dele mesmo, ele tem que torcer por outro lá pra que possa avançar. Olha, mano, eu acho as duas situações muito equilibradas em termos de dificuldade. Sabe por quê? É que o Palmeiras, futebolisticamente falando, ele tá apresentando futebol mais convincente. Traçar um paralelo? Porque os dois times têm dois jogos, o Palmeiras só tem um jogo, o São Paulo tem dois. Mas os dois, em tese, têm dois jogos que o vinculam à questão classificação. Então vou comparar. Palmeiras versus River, precisando ganhar de 3, e São Paulo versus River precisando apenas ganhar. Quem tem mais facilidade? Palmeiras. Então, mas... São Paulo ganhando, só ganhar, né? Não, não, eu acho que o Palmeiras, mas, porque o adversário é mais fraco. Mas o Palmeiras tem, assim, o que é mais fácil? Só que o Palmeiras precisa de um outro resultado. O São Paulo precisa ganhar. Eu acho que ganhar sempre de um é mais fácil que ganhar de três, mesmo com mesmo o São Paulo tendo... Mesmo que seja um adversário muito mais fraco? Mesmo que seja mais fraco. É. Ah, eu não acho. Eu acho que a tarefa do Palmeiras nesse jogo, especificamente contra o River, é mais fácil do que a do São Paulo contra o River da Argentina. Só que o Palmeiras, Sombra, não basta ele fazer os três que ele precisa, ele precisa torcer para outro placar. Aí, outro comparativo. São Paulo joga fora contra o Strongest. Difícil. Talvez precisando de um empate, mas com certeza da vitória. E o outro jogo é São Lourenço e Nacional. Nacional e São Lourenço, lá em Nacional. Rosário. Rosário e Nacional. O Rosário precisando ganhar fora. Precisando ganhar fora. O que, que é mais difícil? São Paulo ganhar fora ou Rosário ganhar fora? Putz. Eu acho que é São Paulo. É a mesma dificuldade. São Paulo. Eu acho que é São Paulo. Por causa da altitude. Acho que é por causa da altitude, né? É o aproveitamento. É. Então eu digo pra vocês, eu acho que, assim, a tarefa do São Paulo é mais difícil. Eu acho também. Porque, assim, a gente não chegou aqui numa conclusão. O que, que é mais fácil? Ganhar de 3 do River do Uruguai ou ganhar de 1 do River da Argentina? A gente não chegou numa conclusão aqui. Tem divisões aqui. Mas no outro, há um consenso, que é mais difícil ganhar do Strongest na altitude do que o Rosário ganhar do Nacional no Uruguai. Não, mas o que hoje favorece o Palmeiras é a vitória do Nacional, né? Então, mas hoje, se você analisar hoje, a classificação do São Paulo é mais fácil do que a do Palmeiras. É isso que eu tô falando. O São Paulo porque, só sabe por quê? O São Paulo só depende dele. Não adianta, a gente pode falar o que for. Bem ou mal, o São Paulo só depende dele. O São Paulo, se ganhar as duas partidas, está classificado, não depende de nenhum outro resultado. Eu sei, Domênico, só depende dele. Mas o problema do São Paulo é depender dele. Mas o problema é depender dele, jogando contra o Strong. Mas eu prefiro, assim, vamos supor que eu não torcesse para time nenhum. E eu tenho que torcer para um ou para outro. Um eu tenho que torcer pra ganhar e torcer por um resultado adverso do outro time. E o outro time, eu preciso torcer só pra ele ganhar. É muito mais fácil, pô. Tem que contar que eu acho que amanhã o Palmeiras não ganha de 3 gols de diferença. Acho que ganha, mas não de 3. Ainda bem, porque o jogo é quinta. Eu não consigo enxergar aí que... Eu acho que tem um nível muito complexo aí, bem equilibrado de dificuldade, cara. Não consigo ver desse jeito, não. Você sabe que o aproveitamento do Strongest na casa deles é de 84%, se eu não me engano, em Libertadores. Eu acho São Paulo, 84%. O do São Paulo no Morumbi é 81%, o do Strongest é 84%. Pra você ter ideia, o aproveitamento do Strongest na casa deles em Libertadores é maior que o do São Paulo no Morumbi. Mas nós vamos ganhar. Hã? Nós vamos ganhar. Ah, tomara. Mas tem que estar jogando bem. Com solidez também, senão depois passa naquela... Bom, acho que também se passar é porque melhorou o futebol. Se passar dos dois agora é porque melhorou o futebol. Não tem como passar sem ter com futebol convincente. Não tem. Impossível. Se não tiver futebol convincente, você não ganha nenhuma das duas. Ô, Décio! Oi. Então palpite pra amanhã, Décio. 2-0, São Paulo. 2-0. Gol de quem? Gol do Caleri e gol do Ganso. Boa, ia falar a mesma coisa. Um abraço pra você. Então não esquece, hein? Eu vou mandar um abraço aqui pra minha família, mandar um abraço. Posso? Pode. Mandar um abraço pra minha esposa, Fernanda, pros meus filhos, Victor e Ana Luísa. E pra uma galera grande aí da Caixa Econômica Federal também, que tá me escutando. Então tá bom, cara. Um abraço pra você. Bom jogo amanhã, boa torcida, tá bom? Eu preciso aguardar pra pegar meus dados? Não, já tá registrado o seu nome, então você tem que estar na rua Curumins, número 5. Falou? Beleza. E, amigo, você tem visto americano? Tenho. Então manda um chupa pro Vinícius, o ouvinte anterior, que não é... Não, você não pode fazer isso. O Vinícius pode ir pro resort, o resort não precisa de visto. Sensacional, parabéns. Tadinho do Vinícius. Falou, um abraço. Valeu, cara, abraço. Até mais, tchau. Estádio 97, guarda mago. Tem notícia do Corinthians aí, Mota? Então, mano, parece que tá tudo quase acertado aí com o Luca, né? Parece que ele reduziu a pedida, né? E o Corinthians e o jogador aí já assinaram, já renovaram tudo? Não, ainda não saiu. Ah, Motinha, mas parece que tá tudo encaminhado, né? Parece que assinaram o contrato aí depois que fechou o cartório. O cartório fecha às 4, mas vamos levar amanhã pra reconhecer firma. Já tá engatilhado, mano. Vai ele acertar. Baixou a pedida, né, mano? Vínculo de mais 3 anos. Você sabe quanto que é, mano? Olha, Motinha, a informação que eu tinha dele? Aí... É que ia ser um valor aí próximo dos 200 pau. E não deve fugir muito disso não, cara. Não deve fugir muito disso não. Acho que é 200 pau mais o plano de saúde e o vale transporte. Já tá bom demais, velho. 200 pau pra um cara que jogava até ontem no Criciúma, mano. Que era conhecido só pelo padeiro e pelo açougueiro no bairro. Mas é verdade, é verdade. O Corinthians foi talvez ali como a capa do Batman, tá certo? Ou então a capa do Superman na vida do Luca, cara. Hoje, se o Luca é um jogador reconhecido aí mundialmente, se o Messi hoje fala do Luca, é graças ao Corinthians, cara. É graças ao Corinthians. E uma outra informação do Corinthians também é que anteciparam o jogo do Corinthians no Campeonato Paulista, né, Motinha? Pra sábado. Pra sábado, depois do Estrelas, velho. 4h20 da tarde. Depois do Estrelas. Ah, olha o oramento aí, todo mundo, vamos orar. É agora. Vamos orar. É, por causa das manifestações domingo, né? Para, coisa. É que se ganha, se perde, o que adiantou? Deixa a vó fazer. Vocês estão orando há um tempão, né? Não, mas tá adiantando. Cara, 10 anos. Tá adiantando. É, quer dizer, vocês começaram a orar agora. Eu vou orar. Esse ano, tá orando. Deixa a gente, porra! Tá orando desde o começo do ano e depende do Rosário lá. É. Não tem que orar, vocês têm que rezar pela saúde do Paulo Nobre. Não é verdade? Como que é a oração de vocês? Paulo Nobre, que estáis no céu, né? Santificado seja o seu dinheiro. Santificado seja o seu cartão Black. Vocês têm inveja do Paulo. Paulo Nobre, o senhor guardador. Então hoje da guarda. O oramento ajuda, vocês vão. Dá a mão, vó. Falar em dinheiro, uma dica legal pra você que quer curtir um som bacana. Você quer ir na overnight na sexta-feira? Ligue agora 3582-3637, 3582-3637, e você ganha R$30 de desconto na entrada, tá bom? Então os 10 primeiros que ligarem no 3582-3637 ganham R$30 de desconto na entrada da overnight pra sexta-feira. Dica legal, balada bacana. Liga lá, 3582-3637. Estádio 97, tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! O Estádio 97 vai falar da Pirelli, né, Dodô? Ah, é verdade, porque olha só, chegou agora a promoção Seja Original Pirelli. Aproveite, meu amigo, porque você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3. É isso mesmo, hein? O quarto pneu sai grátis, cara. Sai na faixa, na Ponte Preta, no Vasco. É, meu amigo, só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite. Essa promoção é imperdível, hein? Seja original, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Mais uma da Pirelli, meu amigo. Legal, é isso aí. Vamos fazer o momento sem parar? Você tem mais alguma informação importante, Mota? Eu ia falar, o Arouca treinou, tá, é um reforço aí do Arouca? Palmeiras. Viu? É, Arouca. E uma coisa que eles estão fazendo lá, Dodô, que tá preocupando o Palmeiras, estão tentando trabalhar a ansiedade pro jogo. E não pensar no jogo do Uruguai, né? Na hora que tiver jogando. Mas não tem como, hein, Jojo? É difícil, os caras têm que fazer a parte deles primeiro. E o Palmeiras fica um time muito nervoso. Tudo bem, mas pensa uma coisa. Se acontecer gol do Nacional de Manaus, a torcida grita o gol. Sim. Então o jogador dentro do jogo, não houve nenhum momento da torcida gritando, ele deve imaginar, ih, o que está acontecendo lá? Você é a favor que informe ou não? No intervalo, sim. Não durante o jogo, o Mano disse que vai pegar um drone. Ele vai ficar mostrando o placar. Vai ficar com uma caixinha de som que vai sobrevoar a cabeça dos jogadores passando o placar. Esse Mano é maligno, hein, Mano? Uma faixa, né? Aquele placar assim, uma faixa, 1-0. Não dá porque o estádio é coberto, né? Aí ele mas tem um buraco no meio. Mas aí até chegar lá, tem que voar. Não, mas dá. Tem que voar depois da lua. Os drones hoje, velho. Você viu as fotos que foram feitas no São Paulo, no Morumbi? Tem buracos que já foram invadidos, e a senhora sabe disso. Cadê? Segue o jogo, sem falatório. Ah, tecnicamente, não houve um detalhamento. Como não? Você tá louco? Que tipo de buraco? Ô, Jojo, esse aí, questão técnica. Esse é o juiz de Rosário e Palmeiras. Não pode ser, porra, não é possível. Mas peraí, eu ofendi alguém? Eu falei algum palavrão? Não. Imagina. Você pode entender o que você quiser. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Boa. É ou não é, ô Motinha? Tenho certeza. Eu sou igual. E os drones, viu, os drones... O São Paulo, no jogo de São Paulo e Trujillanos, você viu as fotos que fizeram dos drones? Sensacionais. Não, não vi. Bem alto, muito longe. Mas o drone não jogava no Corinthians, de zague de goleiro? Não, aquele era o Doni. Agora, é o seguinte, ele parou de jogar. O cara pra fazer isso tem que ser muito bom, né? É. O cara tem que ser bom demais. E perde muito, sabia? O cara caiu o aviãozinho ali, o drone acabou, né? Márcio Rivelino já perdeu 12 drones. Quebra. Você tem que ter uma corrida de drones? Já foi uma comissão de 3 jogadores parados. Você vê que nos Estados Unidos tem uma corrida de drones? Não. Puta, legal pra caramba, velho. Ah. Os caras pegam um estádio e fazem vários caminhos com luzes, né? Marcam. E o drone tem que fazer aquela corrida. Quem fizer em menos tempo na volta no estádio inteiro ganha. A qualquer hora. Só que acontece, os drones batem nas colunas, espatifa. Aí o cara começa de novo. Olha, quem conseguir filmar a gente com o drone através da janela do estúdio da energia vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Aqui não pode, mano. Aqui não pode na região da Paulista porque tem tráfego aéreo. Ah, desculpa, é um ponto alto. Mas eu não sei, então esse é o problema de quem vai tentar. Tem que vir aqui na janela. Mas, mano, se você pensar, em muitos lugares não pode ter drone. Não, mas drones, o drone ele não tem... drone. Não, o drone ele não tem uma legislação específica ainda a respeito do uso dele, mas ele é proibido em várias partes. É, aí, nos Estados Unidos está uma batalha, né? Ele alcançar uma altitude muito grande, Motinha, e poder colidir com uma aeronave. Nos Estados Unidos, a Amazon, né? Tá enfrentando na justiça a justiça para conseguir aprovar uma lei que possa eles circularem para fazer entregas. É, mas é complicado. O jogo do Palmeiras tem um porco voador, né? Já viram, já? Que, aliás, e outro dia foi parar. É isso que eu ia falar. Não é nem só isso. Foi não embora. É nem só isso. Ele saiu voando todo. É. Quase caiu na barraca de pernil. Os meninos da barraca saíram correndo. Você tá brincando? Ele ia cair no último minuto. Ia queimar o porco. Não, ele ia derrubar o pernil. O porco ia bater no pernil. O porco ia derrubar o pernil. É verdade, Jojo. Mas é verdade. Eu fui no jogo contra as galinhas. É. Galinha é você, sua... Ah, mas não falamos com quem? Sua bicuda. Mas não falou, você falou de galinha. Pode ser o Rio Claro. Segue o jogo, sem falatório. Tecnicamente, não houve uma... Hoje a palavra da moda é tecnicamente, né? Ele não conseguia voar, ele não saía do chão. Não conseguia? E a torcida começou a gritar, vai, porco. Porco voador. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, meu amigo, voltando pra casa, falar nisso, né, falar até de automóvel. Pô, vocês viram ontem a imagem da árvore caindo na 23 de maio, cara? Puta, uma árvore ali enorme. Mas muita. Ainda bem que não matou ninguém, né, mas pegou duas motos, né? Ali, ó, aquela parte ali, perto, chegando em Ibirapuera, como tem árvore. Amigo, as coisas são assim, às vezes falta o inesperado acontece. Por exemplo, você tá lá no trânsito, tem alguém... Bate na tua traseira. Mas no teu caso, eu tenho certeza que você não vai sair mal, né? Sabe por quê? Sabe quem bateu na tua traseira? Paola Oliveira, meu amigo. Isso não é batido, isso é sorte, cara. E fique tranquilo, viu? Porque a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo indo até oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de bate pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, e peça para fazer uma selfie com ela, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. Mas, não, alguém vai, se você não fotografar, alguém vai acreditar que a Paola bateu na tua traseira? Tô vendo o filminho aí na TV Energia. Acompanha aí, viu? Olha, 97fm.com.br/estúdio ao vivo que você vai ver aí o comercial da HDI Seguros. Além de bonita, ela é simpática. É linda demais. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Trazendo agora o momento sem parar. Só ouvintes virgens. Três ouvintes na sequência. 3284-7097. Sem parar, agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, não é, gordão Benjamin? O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Benjamin, alô! Benjamin gordão. Alô! Tá mesmo, tá uma baleia, velho. E fala! Tá tudo, né? É Anderson! Anderson do que, Anderson? Anderson! Anderson Rodrigues de Oliveira! Quantos anos, hein, Anderson? 3.8, Dodô. Ah, 3.8, né? RG, 3.8. 3.8. RG. O RG tá de férias, RG. O RG tá num copo aqui, mano. E o... qual que é o bairro que você mora? Eu moro no bairro Suíço. Suíço? Bairro Suíço. Isso. Bacana, hein? É, precisa de passaporte pra entrar? Eu moro nos Alpes Suíço. Você é palmeirense? Ai, que chique. Chique no último, né? Você torce pro Palmeiras? Palmeiras! Você já ligou. Ah. Já o Suíço eu lembrei porque aí é São Bernardo. Desculpa, gente, hoje é terça-feira. Deixa ele, o Raul perguntou. Aqui não é Brasil. É, você não acertou. Aqui não é Brasil. Pegue o seu banquinho. Se for tipo Brasil, tem que dar um jeitinho. Dá jeitinho pra um, tem que dar jeitinho pra todo mundo. É. Que não é Brasil, não. É isso aí, velho. Pô, mas agora você foi deselegante com a véia, hein? Hã? Deu na cara da véia. Não é, a gente precisa essa doutrinar. Mas é que essa véia também é uma coisa. Acabou comigo, viu? Você aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate! Alô? Alô? E fala? André. André, tudo bom, meu? Beleza, doutor. Beleza, André do que o nome completo? André Santos. Santos? Isso. Tá certo. E quantos anos? 3.7. E o bairro? Doutor. Vila Buenos Aires. Vila Buenos Aires? Olha, Vila Buenos Aires pode ser até uma pegadinha, né? Por quê? Porque tem a Praça Buenos Aires perto da minha casa. Mas essa aí é na Penha, se eu não estiver enganado. Na Mosca. Na Mosca. Oxum, mas fala seu nome completo, o Bá tá perguntando aqui. É André Santos. Só isso? O que jogou no Corinthians, o lateral. E hoje mora na Suíça. Mora? Mora. Mora e falou pra mim que mora. Esse boneco, sim. Né? Ele falou, mora de frente pros Alpes. Ele falou, não quero voltar nunca mais. É legal lá. Pô, visito por turco, educação. Ele falou que um turco do segmento de construção civil mora lá na Suíça. O cara é apaixonado por futebol. Montou um time lá, banca um time. Ele jogou na Turquia, né? Jogou no Fenerbahçe. E levou pra lá, o André Santos tá lá. Falou que leva uma vida, falou pra mim, assim, uma coisa de rei, e que não pretende voltar tão cedo. Porque é um lugar do outro mundo, assim, é maravilhoso. É, não, Suíça, desculpa, Suíça é lugar... Suíça. Não, Turquia não. Suíça é um lugar maravilhoso. Agora, chega domingo, por exemplo, as coisas Turquia. Fecham. Fecha. Eu vou dar uma dica pro torcedor São Paulino, agora o pessoal tá até falando, eu tava vendo aqui, o... Então, dessa dica no site, no site de venda do ingresso São Paulo, Total Acesso, há lugares disponíveis, colocaram mais lugares disponíveis, viu? Mais ingressos à venda. Então corre lá. Esse negócio de ter 24 mil entre camarote, tribuna, etc. Duvido. Não, então. Eles falaram que tinha falado. Tudo está esgotado. Também achei estranho. Eu acho. Também acho estranho. A cadeira térrea. Mas foi uma informação dada. Cadeira superior amarela. Tem alguns lugares que estão. Abriram. Apareceram os lugares. Arquibancada amarela. Eu tô vendo aqui. Tem. Cadeira térrea também. Térrea. Terra, cativa, no máximo 3, 4 mil. Tá certo, velho, e o time? Dodô, tricolor. Tricolor. Sofredor. Sofredor? Que coisa, hein? Vincular o nome tricolor a sofredor tá virando moda? Que tristeza. No momento, né, Nelson? Mas é um momento de alguns anos já, né? Temos que mudar essa história aí, né? 5, 6 anos já, Nelson, nessa briga, cai, não cai. Quando é o primeiro, segundo ano, você fala, ok, terceiro e tal. Mas o problema é como como estão sendo esses anos, né? Você vê como é as coisas, Sombra. Paulistinha, Sombra, a gente não quer desde 2005, cara. Paulistinha. Você sabe por quê? Essa bobagem... Já começa pelo nome, Paulistinha. Tudo falar, não, planejamento é Libertadores, planejamento é Libertadores. Porra, cara, quando um time vai mesmo pra ganhar, vai bem no Paulista, vai na Libertadores, joga bem os dois. São Paulo há anos não joga bem o Paulista, o São Paulo não chega nem em final do Paulista. Sempre cai com o Corinthians. O Santos, então, é uma maravilha. Esse ano vocês escaparam, né? Acho que foi 4 ou 5 vezes seguidas, né, que nós foi eliminar por eles, cara. Mas se o São Paulo passa agora do Aldax, enfrenta o quê? Corinthians. O Corinthians passa. Palmeiras passando por um empate, a bola ainda fica atrás. Velho, não vai dar pausa, a gente vai decidir lá no Galinheiro mesmo. No Lava Jatão. Galinheiro. Você vê que coisa, né, cara? essas direções de futebol de São Paulo ultimamente. Olha o que colocaram a gente, cara. Brincadeira. Depois que o nosso grandíssimo presidente morreu lá, cara, o Marcelão, o São Paulo foi caindo, foi mandando embora as melhores peças, o doutor Marco Aurélio, o Carlinhos de Jesus, e assim vai. Carlinhos de Jesus? Carlinhos de Jesus? O dançarino. Carlinhos Neves. Carlinhos Neves. Até hoje trabalha no Atlético. Não, né? Carrega lá. Parece que os caras carregam um piano nas costas, não tem raça. Pelo amor de Deus, cara. Ô Vitor, você concorda aí? O Balsa vai colocar o Lugano no banco. Quem começa é o Rodrigo. Eu concordo, Mota. E diz aí que vai ser o mesmo time que entrou contra o Trujillo. Não consigo falar. Eu concordo com ele. A única coisa que eu discordo dele é insistir nesse pianista desse argentino aí que não corre nada. Parece o Oswaldo. Pianista, pô. Calma, esse cara é muito ruim. Não, mas calma. Ele falou numa entrevista que são problemas psicológicos dele. Ah, então vamos mandar tratar. Ele tem que dar confiança pra ele. Ele é um cara que decide, que ele desequilibra. Domênico, qual psiquiatra que você vai? Eu? Eu não tenho psiquiatra, não. Você faz terapia, Domênico? Eu não tenho isso. Você faz terapia, Domênico? Eu não preciso disso aí, não, filho. Já fez terapia, Dudu? Todo mundo precisa. Eu não preciso disso aí, não. Você mais do que ninguém precisa. Nem terapia tanto. Vocês fazem, vocês fazem um mau juízo da minha pessoa. Não, esse que é o problema. Ficam querendo me jogar contra o povo. E vocês não conseguem. Não conseguem. Se algum dia o Domênico for um psiquiatra, o psiquiatra vai precisar de ir no psiquiatra. Cara, mas ó. Vocês estão loucos. O Fagner que tá aqui participando do programa hoje com a gente no lugar do RG. Fagner, o negócio é o seguinte, você que é isento, quem você acha que passa aí, São Paulo ou Palmeiras para a próxima fase da Libertadores? O negócio fala que é isento, completa a frase, por exemplo, o Mota é isento de caráter. Que isso! Ô juiz! Ah, eu tô sendo sincero. Agora, você chamou de mau caráter? Juiz. Você pode provar isso? Me chamou de mau caráter. Você? É. Nossa, eu vou processar você. Ai, que ideia! Você quer que eu testemunhe a seu favor, Benzo? Ele é isento de caráter ou não é? Eu vou mostrar pra tu com que ele. Olha, o que ele fala mal do RG pelas costas. Eu? Do Domênico. Que ele detona o Domênico, chama o Domênico de homofóbico. Não, nunca fala mais. Que isso, tá bom? Chama o Domênico de sujo. Desde que ele descobriu que o Domênico não segue ele no Twitter, né? Eu não sigo nada disso. Eu não sigo o Cássio. É, eles estavam até juntando ele e o Valtinho pra processar. Ele não segue o Cássio. Ô, mano, como eu sou isento, eu acho que nem o Palmeiras nem o São Paulo passa. Nenhum dos dois passa. E o teu time passa? Meu time passa, do São Bento. Sábado, 6:30. É Santos e São Bento? Santos e São Bento. Se não igual, passar, né? Meu por Deus, o Santista tá parecendo uma máquina de lavar, né? Só seca e, né? Só seca e torce. Opa, seca e torce só, né? Isso! Da minha parte, ué. Vocês acabaram de falar que é difícil pra caramba. Azedão, que história é essa? O Santos só seca. Quem que passa, Azedão? São Paulo. Seca e torce, mano. Só Santos e coloca. Seca e torce os caras. Azedão, quem que passa? São Paulo ou Palmeiras? O quê? Lá pra próxima fase da Libertadores. A máquina de lavar, olha lá a máquina de lavar. Aí, tá vendo? Quem que passa? Não, uma coisa pra quem eu vou torcer. Vamos fazer duas perguntas. Vai lá, a máquina de lavar. Eu vou responder. É. Ó, eu acho que não passa nem São Paulo, nem Palmeiras. Viu? Mas isso não quer dizer que eu vá torcer contra. É, máquina de lavar. Mas eu vou torcer contra. Só seca e torce, velho. É que a gente é imparcial, Santista é imparcial. Eu vi a imparcialidade. Não, eu não sou Santista, não, rapaz. Eu vi a imparcialidade. O próprio Sombra, que é São Paulino, falou que não tá confiando muito no São Paulo. É mais difícil do que o Palmeiras. Não, a questão... Eu não posso ignorar a dificuldade. Eu não posso ignorar que o São Paulo jogou mal o ano inteiro e só fez duas partidas boas. Não dá pra ignorar isso. Agora, que eu vou torcer, é óbvio. Vou torcer muito. Mas vou fazer o quê? Como que a gente vai ignorar isso? Não tem como. Porque eu acho que o problema de São Paulo é o Strongest lá. Amanhã ganha aqui. O problema é ganhar lá no, na Bolívia. É. Já começou o jogo mas aí. Mas amanhã... Amanhã porque tá filmando um gordo no banco. Amanhã contra o River não é... Viu? Olha, vocês estão dando com favas contadas. Quem tá dando com favas contadas? Não, porque falou amanhã já ganha. Não, o problema vai ser... O problema é lá contra não sei quem. Falou 4-0 contra o Three Strongers. Amanhã não vai ser fácil esse jogo não, hein? Amanhã. Tudo bem, o São Paulo pode até ganhar, mas não vai ser a moleza que estão pondo amanhã aí. Amanhã é tipo jogo, se fosse loteria era triplo. Não tem certeza, como. Com certeza. Amanhã é 2-1. Veremos, né? E ao Sombra, tá começando o jogo agora, o árbitro vai começar, ó. Começou. Beleza. Ô André! Ô, Sombrinha. Então, palpite pra amanhã, cara. Vamos lá. 4-0, cara. 4-0. Ei, então, tá bom. Cadê o momento, Fofarrão? Não posso colocar até. Fala aí, eu. Fala aí. É a opinião dele, velho. O que foi? Tecnicamente é possível. O que você falou, não ouviu, não? Vocês pegam aqui na Libertadores amanhã. Eu pego a sua mãe. Ah! É, eu pego ela gostoso. Pego ela. Pega o jogo. Chimão jogo. Chimão. Pego ela. Se fosse um jogo, ia botar de 4. Não! 4-0. Ah, juiz. Cara, não joga amanhã no seu time. Seu trouxa. Aí o Aguinaldinho que gosta. Aí, com certeza. Com certeza é uma delícia. Ô, Landu, você tem que imitar mais o Silvério, pô. Ah, mas desculpa, ontem a gente fez aqui. É que o Sombra tem, às vezes ele tem que chamar, né? Ele tem a lista ali, chama. Não, Sombra, eu esqueço. É que às vezes você tá meio mal-humorado. Não tem isso. Você tá meio mal-humorado. Não tem. Será que eu chamo o Silvério? Ele tá meio mal-humorado. Ao contrário, ele fala que tá problema na garganta. Mal-humorado é quando eu dá pena. Isso é um pouco mais mal-humorado. Vai mal-humorado. Não, você tem liberdade total. Mas você prefere narrar quem? Vai narrar o São Paulo e River ou Palmeiras e River? Ah, eu prefiro narrar o São Paulo, viu? Ah, São ele é Paulo? Bom. Esse menino é bom de improviso. Silvério, narra aí um pouquinho da votação do impeachment domingo. Como seria? O problema é saber esse o nome do rapaz. Você gosta de botar ele na fogueira, velho? Não, que horas que é domingo? É, duas da tarde. Duas da tarde? Vai, Silvério. Brasil dividido. Você quer com happy end ou... Não precisa ser com happy end. Pra ser imparcial, não precisa falar se foi ou não foi. Só dá um pedacinho, vamos ver. É mesmo? Vamos aqui diretamente. Pode fingir que é um estádio? Diretamente do estádio, claro. De Brasília. Congresso. Do Mané Garrincha lá. Tá sendo do Mané Garrincha. Do lado a torcida gritando aí, ó. Do lado a torcida contra, a favor do impeachment. A torcida. Aí, do outro lado, agora o pessoal que é contra, dá pra ouvir uns tiros, dá pra ouvir granada, dá pra ouvir um monte de xingamento. Vai começar a partida. Começa, nossa senhora. É partida, é a votação do pitch. Mas é uma partida pra ele. Eu tô fingindo que você tá no estádio, Benjamin. Não, deixa eu explicar pra você. Lá. Pode ser a votação lá. É, não é pra você narrar uma partida de futebol, Zé, improviso. Então vamos lá, é vem. É votar o impeachment. Lá vem. A torcida, Unidos do Coxinha, né, contra Unidos do Vou Ganhar R$30 pra gritar. É bem dividido. Vamos lá, a primeira a votar. Vamos lá, vai. Eu vou votar, estou votando. Olha aí, grande Maluf, ninguém sabe, não dá pra saber quem vota, né? Eles mostram quem vota. Mostra! Dá, é aberto. Esse vai votar a favor. Esse vai votar a favor. Esse vai ser tudo voto a favor. No momento que vai começar agora, vai começar. Aí parou, alguma coisa fez parar, o que aconteceu? Ninguém entendeu. Com uma gritaria, começou uma confusão, entrou um cara armado aí. Não! Entrou um cara. Pelo amor de Deus, essa merda. Corinthians vai jogar daqui a pouco, caceta. Foi ontem o jogo. Então nós temos que ser com a porra do São Paulo, pelo amor de Deus. Para essa votação. Aí, já parou já, né? Olha, com 5 minutos parou por causa do calor. O juiz é parada técnica. Parada técnica e a gente vota daqui um mês, então, viu? Infelizmente parou. O Tiririca chegou pra votar. Abestado! Eu tô cansado! Bate no peito e fala o Palmeiras é grande! É brincadeira! Ei, no momento que acabou de chegar um cara armado aqui. Aí, tudo bem? De vai novo? Ter essa merda ou não vai ter, tá vendo? É. Ó, senão a gente vai dar um tiro aqui, tudo na paz, entendeu? É, então, e semana que vem a gente volta com isso, tá bom? Ô, Datenão, chama aí que você vai entrevistar agora um canastra, um picareta, um 7-1 do rádio brasileiro. Eu? É. Boa! Chama aí, Datenão. É uma barbaridade, mano. Tô aqui com esse cara, o Bota. Oi, delícia. Vou entrevistar o Bota aqui, babã. Não, agora, você vai entrevistar, mas antes eu quero dar informação. É uma informação de última hora. O rapaz aí do lado disse... O Bota. Como que... assim, um rapaz aí do lado? O isento. O Bota. O isento. O xixi desumano. O isento de caráter. Ele falou que o homem urinar sentado... É sim. Bom pra próstata. É bom pra próstata. Chegou e-mail pra cacete. Liguei pro nosso amigo Dr. Marcos Knobel, lá do Einstein. Um abraço pra ele. Que ele não é, ele tá numa... Eu liguei, eu falei, Marcos, aconteceu isso aí, bababá. Ele falou, vou consultar um urologista aqui e já te passo a resposta, porque ele não é urologista. De um mega hospital. De um mega hospital que é o Einstein. Mega profissional. De um mega profissional que é o Dr. Marcos Knobel. Aí ele consultou. Tá aqui a resposta. Vai. Tirou o cara de consulta de R$1.000. sem benefícios para a próstata. Em alguns casos, pode ajustar a posição da bacia e facilitar a diurese. Só. Só. Ou seja, o que você falou... É uma grande bobagem. Não, ué, eu sou médico. Já falou Mônica, bobagem, o várias coisas, velho. O Gibi do Cebolinha. Ué, várias revistas masculinas falam. O Cebolinha fazendo xixi sentado. É. Então, você diz que não melhora a vida sexual. Você não pode vir esvaziar a bexiga totalmente. Desse porte aí, de forma errônea. Ah, para. Daqui, ô, mano, nós temos milhões. Eu acredito e faço xixi sentado. Tem benefícios para a próstata. Em alguns casos, pode ajustar a posição da bacia e facilitar a diurese. Olha, a gente tem que tomar cuidado com a informação que passa. Lógico. Porque quantas pessoas hoje não iam chegar em casa e sentar naquela tábua úmida sem necessidade? É. Sim. Sem necessidade. É uma bobagem que você falou, né? E depois a população fica aí, né? Fica atrás de coisa, né? Não pega nada. Você quer sentar aí, você quer urinar sentado. É, você tá um balão, hein, velho? Uma libélula. Você tá um balão, você tá parecendo um peão, velho. Da próxima vez você passa informação coerente, velho. Ah, ele não leu. Eu li, velho. Acho que eu li. Um monte de gente aqui falou pra mim, eu também sei. Pô, médicos nenhum falaram que isso procede. Ué, só um médico falou que não. Só um médico não, tem aqui um tweet, véio. Não. Ah. Então, urologistas... Vou fazer um congresso, então, pra gente discutir. Nossa, moto, você... Vê se fala a respeito disso no site do Drauzio Varela. Nossa, moto, você não Nossa, tem... Se tiver algum final, deixa eu ver, vamos colocar no Google aqui. Não, mas entra aí no site do Drauzio. Benefícios, e coloca aí, benefícios para urinar sentado. O moto não pode dar uma notícia, uma informação aqui, assim... Aqui, eu tinha até achado o site aqui, ó. Não, mas, ô, moto, eu não falei de brincadeira, não. O site que ele viu, G Magazine. Não, mas peraí, eu não falei de brincadeira, não. Qualquer dúvida de doença que você possa vir a ter, Sombra, o site do Drauzio Varela é muito bom. Você que é meio fanático por doenças? Você que quer contrair todas? Eu não sou fanático por doenças. Não, Sombra, ele quer contrair todas. Não, você quer contrair todas para saber qual que é... É hipocondríaco, né, velho? Qual que é a reação que ele possa ter, talvez, quando ele tiver algum sintoma. O nome disso é hipocondríaco. Não, hipocondríaco é quem gosta de remédio. Então, ele não é isso? O Sombra gosta de doença. Ele quer... Não, ele quer contrair todas possíveis. Sacanagem. Ninguém gosta de doença. Ele quer vivenciar todas. Em loco. Ninguém gosta. O ouvinte tá no ar, cara. Tá. Sei lá, velho. Você falou merda agora, não dá nada. O cara se enforcou no telefone. O ouvinte torce pra quem? Ele se enforcou no telefone sem fio. Ele é São Paulino, André. Ficou louco. Ele já André. Falou. Então, olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Como tudo. Sombra? Oi. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Opa, vai lá no camarote único, conforto. E tá bom, hein? Como diria o Benjamin Bach, conforto, luxo e riqueza. Eu? Exatamente, é quando tudo que você quer da vida, é. Hã? Quando convém, você vai no camarote único. Tem que estar até amanhã, olha, amanhã até 7 da noite, Rua Curumins, número 5. Sombra. Oi, diga. Quero mandar um abraço, Sombra, antes, cara, para os camaradas que estão aqui bombando aqui no ar. Hã? Os irmãos Henrique e Fabrício, o Lully, o Marcelo Migunzi e o alemão que adora o Mota, eles bulinam sempre no Mota. Beleza. Eu acho que é um caso de amor isso aí. Manda nude. Todos os caras da King Power lá, o Jonathan, o Marcelo e todos nós lá, cara. E amanhã, 4-0. Ô Sombra. Oi. Boa. Eu posso fazer uma pergunta? Faça. Eu não tô sacaneando, velho. Uhum. É uma pergunta pertinente. Não, tô falando sério. Pra quem? Pra todos vocês aqui, se vocês tiverem informação. Ai, que medo, velho. Sombra, por exemplo, um anãozinho no carro, ele tem que sentar no bebê conforto? Mas não é possível. Não, mas é verdade. Não, você não pode falar isso. Mas é verdade. Beija, porque, às vezes, um anão, ele tem o tamanho de uma criança. Ah, mas não pode. Não, mas tem fundamento. O anão, ele precisa... Não, é verdade, Domingo. Mas eu acho que o anão tá certo. Mas ele é adulto, vocês estão loucos. Prepara o e-mail, vai lá, vem a associação. Mas olha, o anão precisa sentar no bebê conforto, beija. Nossa, a associação dos anões. Não, é verdade, na associação. Não, mas você já arrumou você tem coisa com o anão. Você já arrumou aquela vez lá que você foi falar pro cara da Branca de Neve. É, vai atrás da sua mãe. O que cara, que você falou, mano? Fala aí de novo. Ah, tinha feito qualquer. Não, eu fiz uma menção aqui, mas eu tenho interesse no bem-estar das pessoas. Uhum. Eu falei num ônibus, velho, tá certo? Às vezes aí é uma pessoa que às vezes não tem estatura pra segurar lá em cima, naquele PQP lá de cima. E às vezes ele tá longe de segurar também no PQP do lado. Uhum. O cara não tem onde se escorar. Eu falei, como é que faz o negócio? Aí eu falei, tinha que ter um guarda-chuva pra anãozinho segurar, assim. Claro, aí o cara ficou bravo. Aí o cara começou a me xingar, eu falei, meu, tô tentando viabilizar uma situação legal pra você. E o cara era anão, ele começou a me xingar, eu falei, ó, vou contar pra tua mãe a Branca de Neve. Aí eu... Ah, não. Você é muito... Mano, você é muito maldoso. Não, mas agora eu fiz uma colocação, Sombra, que é pertinente também, porque uma criança, ela é obrigada a ficar no bebê conforto. Pertinente. Quem que fica pensando num negócio desse, não, é porque ele falou alguma coisa a respeito do conforto aí, não sei o que, eu lembrei mas do banquinho. Mas tem anão do tamanho conforto de um bebê que use bebê conforto? Não, bebê não, a criança até, acho que quantos anos, Benjamin, a criança é obrigada a sentar... É 5, né? Cadeirinha. Não, meu, que eu conheço. Até os... Mais? É, até os 9, ó. Eu deixei de usar faz 2 anos. Mas é verdade, com 9 anos, uma criança ela já tem uma estatura. Ô, Bando, você sabe que tem cara que tem mesmo, fobia de Adão. O Zé? É verdade. Tem pavor. Tem um amigo meu. Pavor? Tem pavor. É, tem fobia de Adão. O cara tem medo. O Zé Antônio Constantino, dono da rádio, pra ficar bem identificado, tem pavor de anão. E uma vez fizeram uma zoeira com ele, numa festa de gravadora. Convidaram e tal. Falaram, entra aqui na sala, tem um negócio e tal. Trancaram a porta e saiu de dentro do banheiro um anão. Começou a agarrar a perna dele. Meu, o cara se perde. Isso aí, ó, se mata. O amigo meu quase foi atropelado. Teve uma crise nervosa. Teve uma crise nervosa. Quase teve que tomar remédio, sério, cara. Caraca. Calmante. Fobias agora. As pessoas têm umas fobias que são loucas. Tem medo de barata. Alguém aqui tem medo de barata? Barata não. Você tem medo de barata? O hobby? Barata não. Medo não. É nojento. Não, mas tem medo, cara, não. Que tem nojo, é fobia de barata. Já vi homem que gritando que nem mulher por causa do barata. Já vi, sim. Já vi, sim. Subi em cima da mesa. Eu já vi isso já. Subi em cima da mesa. Olha, ratinho, você é uma bichona. Ratinho lá no. Você gritou, ai! Eu não vou sair do carro, beija! Ratinha, tinha um preá. Testemunha aqui, ó. Era uma ratazana de 60 quilos. Tá louco, mano. Você gritou que nem uma menina. Quem grita igual menina quando vê barato, eu lembrei, bem lembrado aqui, é o Roger Davi. Roger Davi, bem lembrado. Roger Davi vê barato, ele sobe em cima da mesa. O cara tem que ser castrado. Verdade, isso. É o homem com medo de barato. Olha, mas tem homem que tem mesmo. Castrado. Ele tem testemunhas. O Roger Davi, ele grita mais que mulher quando vê barata. Tem que castrar até os seios desse cara. Quem me contou foi o primo dele, inclusive, Marcelo Dangu. Porra, velho. Traíra, velho. É demais. Não pode contar quem contou, velho. Ah, eu entrego mesmo. Todo mundo, velho. Não pode. Todo mundo tem o medo. Né, ô, André, um abraço, André. Você tá ainda aí, velho? Ô, Domênico. Fala, meu velho. Um grande amigo meu aqui, cara, o Renato da Mochê. Ele tá pedindo pra você mandar um chupa pra ele, que ele te adora, o corintiano. Mas de chupa aí é complicado, hein? Porque o cara adora, pô. É, o cara adora, pede, né, também. Um chupa pra mim. Qual que é o nome do rapaz aí? Renato, corintiano. Ô, Renato. Chupa aí, ô, trouxa, chupa aí, ô, trouxa. Um beijo pra Jeane, minha esposa, e pro amor da minha vida, Giovanni, minha filha. Tá bom, já mandou demais. Ô, Aguinaldinho. Oi, gato. Tchau, manda... Tchau, velho. É, Aguinaldinho, manda também um beijo, ele quer um selinho. Quem? Está nos escutando via o nosso aplicativo lá da Arábia Saudita. Quem que é? O... Márcio Rivelino. Márcio Rivelino, sua gostosa, um beijo de língua. E você faz gagueje todo da minha orelha. Gagueje? É, deu chupão. Eu queria ter uma chupão, marca. Né? Eu queria ter uma marca de chupão do Márcio Rivelino. E esse aqui? E esse que tá no seu pescoço? O meu? Não tem nada, não. Tem sim. Sai daqui. Tem. Parece nada. Um mapa mundo. Diz que ele faz um chupão que deixa escrito assim, CX10. Ah, que gostoso, gata linda. Ele tá parecendo um mapa mundo no pescoço dele, ó. Do meu, não. Muito bem, vamos lá, mais ouvintes. Agora é hora do Momento Sem Parar. Segundo ouvinte, ouvintes virgens, hoje no Sem Parar, 3284-7097. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para a sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. É. Alô? Alô? Me fala. É o Edson? Edson. Edson do que, Edson? Edson Base. Base? Só isso? Só? Só isso. Base. E quantos anos, Edson? 2.9, Dodô. 2.9. E o bairro? É, vamos ver se o Dom Benjamin acerta aí. É, Jardim Sônia Maria. Jardim o quê? Sônia Maria. Parece o nome de apresentador. Não, parece lembra da música? Sônia Maria. Lembra, Dudu? Não é Sônia Maria. Lógico que é. Bom, mas se é o que eu conheço. Santa Maria, ô trouxa. Mas olha, eu conheço bem Sônia, o Jardim Sônia Maria, porque eu costumo ir de 2 a 3 vezes por semana, eu e o Robertinho, que trabalha na rádio, Nós vamos num pico lá tomar umas brejas, ouvir um rock and roll lá. É em Mauá. Você, Robertinho? Boa. Ah, bom, eu e o Robertinho lá, tem um pico lá que a gente vai direto. Tem um hambúrguer. Mal-humorado. O Robertinho tá mal-humorado? Ah, por que tá mal-humorado? Robertinho não ri. Tá. O Robertinho é a versão masculina das, da Zulu, que dançava no Bolinha, lembra? Eu falei boa tarde pra ele, falou boa tarde por quê? Ah. A gente vai, amanhã, quarta-feira, a gente vai lá em Mauá. Vamos lá amanhã? A gente vai ver o jogo lá, num pico, tomar as brejas que ele gosta lá. O Robertinho é São Paulino, é. Não vai perder essa. Fanático. E time? É nóis, Sombra, tricolor. Tricolor. Beleza. É nóis. É... Sombra, eu quero ir na torcida estádio 97. Pegou a última vaga. Você pegou a última vaga, parabéns, viu? Conseguiu a última vaga. Vai lá no camarote único amanhã, conforto, como diz Benjamin Bach, conforto, luxo e riqueza. É. Seu slogan de Benjamin Bach. Tá, é o rei do camarote, Benjamin. Lá, e não, e é o camarote único, comida, bebida. A gente vai passar um endereço para você, vai te levar até o estádio, através desse endereço até o estádio, traslado confortável, muito bacana. Você vai achar legal demais, viu, cara? Show de bola, show de bola. Você confia no Rodrigo Caio, no lugar do Lugano amanhã? Cara, o Lugano é aquela, né? Ele veio para jogar poucos jogos, a gente já sabia disso, acho que ele veio mais para ser o líder aí dentro do elenco e tal, mas para jogar a gente já sabia que, né, não ia ser todos os jogos e tal, mas ia para a polícia e tudo. É, eu acho que para amanhã, eu acho que o Rodrigo Caio é uma boa opção, sim, porque ser exigido muitas vagas ali e tal, então acho que o Rodrigo Caio tá mais preparado fisicamente aí do que o Lugano. Eu penso que o embora... Maicon... Ah, diga, responda. Não, embora eu goste mais do Rodrigo Caio ali na cabeça de área ali e tal, não como zagueiro. Mas acho que pra amanhã ali do lado do Maicon ali é ele mesmo, melhor opção mesmo. Na minha opinião, o Maicon hoje é o melhor zagueiro do São Paulo. É o número um do São Paulo. Aliás, a direção de São Paulo precisava ver, eu sei que às vezes não são fáceis as coisas, né? Mas tentar manter o Maicon aí, depois desse empréstimo, tentar manter... Seria sensacional. Não vou dizer pra você que agora nós temos a melhor defesa do planeta, mas a defesa de São Paulo deu uma melhorada em nível técnico com a chegada do Maicon. Com certeza. Maicon dá mais segurança, não é um zagueiro... Você fala assim, nossa, é um selecionável, não é isso. Mas é um bom zagueiro, é um bom zagueiro. Dá tranquilidade, né? Exatamente. É verdade, ele deu uma estabilidade. Deu uma estabilidade ali na zaga. Verdade. Bom, nós estamos com um tempo muito curto. Me diz uma coisa, pra amanhã... Posso tivesse... mandar um abraço aí? Calma, calma. É, se amanhã você tivesse que jogar na loteria e você tivesse dois resultados pra jogar, você tem, não tem um triplo, você tem um duplo. Você jogava o quê? Eu jogava 2x0 São Paulo e 2x1. 2x0 e? 2x1. Não, duplo, é empate, é vitória... Loteria esportiva, ninguém mais sabe o que é, né? Né, ninguém joga mais. Alguém joga loteria esportiva? Ué, eu há anos. Eu? Sei não. Ah, deve jogar. Deve jogar. Ah, mas o prêmio é bem baixo, né? Quais são os prêmios de loteria esportiva? Da Mega. Perto da Mega, por exemplo, que deve é? 500 ser reais? Em Brasília. Não, deve ser um... Brasília, bem mais. Uns 500 mil. Se o Ben já ganha na loteria esportiva, ele dá o salário da empregada dele. É, ah, 500 certeza. Mil. Mas não? Eu queria ter... A cuidar desse exército dele... Cinco. Ó, pra cuidar do exército dele, velho. Você acha que eu tenho? Pra cuidar do exército dele, tem que ganhar 1 milhão, velho. Exército? Ué, os dois. Quantas babás são? Só pequenininho, velho. Só pequenininho vale por 3, mas são 24 horas o dia, Benjamin. Você tem que trabalhar. Mais o Bud. São 3 turnos de 8. Mais o Bud. A Rê fez curso de administração de hotel pra cuidar. Você tá brincando. Verdade, Verdade que cuida das suas crianças é aquelas empresas de segurança? É, minha mulher. É. A recomanda, é diferente. A recomanda, né? Porque é um exército, né? É um exército. Então ela faz passo. Ah, é injusto você falar isso. Hã? Injusto. Não. Olha, não sei ali, velho. Ah, mas ali o pior. Não. Não, não, pior é o Benja, é o menininho lá que. O pior é, é depois quando chega em casa às 8 horas da noite. Aí ela chora, velho. Aí chora. Toda vez que ela olha pra ela. Essa hora, que já são 8 para as 8. Ela começa a entrar em pranto. Já começa a sentir aquele calafrio. Aí a babá fala assim: o que foi, dona Rei? Tá chorando por quê? Dona Rei, você tá chorando por quê? Tô rindo. Aí tá chorando por quê? Eu tô dando risada. Ele vai chegar. De novo. Vocês acham um absurdo. Ele nunca deixa de voltar. Acho. Ô, Edson! Às vezes, hoje não. Então, você tem que estar amanhã na Rua Curumins, número 5, até as 7 da noite, tá bom? Lê uma música. Beleza, com o Curumim. Da mulher do Pepeu lá. Deixa eu mandar um abraço Dia de índio. Todo dia. Semana que vem, 19 de abril. Que é aniversário do rei, né, Roberto? Qual dia mais importante? Tiradentes ou dia do índio? Tiradentes também. Ah, mas índio também. Índio, roubaram os índios. Qual que é feriado? Dos índios, né? Roubaram nossa família lá. Ah, vacilaram. Qual que é o feriado? É, foi esses italianos que chegaram. Qual que é o feriado? Opa, italiano não. Os italianos. Nada italiano, não. Os portugueses vieram. Não deixaram nem o... Mas também deixaram, deixaram nem os holandeses descobrir a gente, velho. Chegou. Sacanagem, né? Trazia vinho português pros caras. Inglês era melhor. Pô. E trazia bacalhau pros caras. Queijo da Serra da Estrela. Seus antepassados vieram pra cá, comeram uma pá de índio e foram embora, mano. Isso mesmo. Seus antepassados. Oliveira Borges é que é italiano. Francês agora. Também, meus antepassados também. Sei. O Edson. Oliveira Borges é da onde? Italiano, Oliveira Borges. É da França, Fala aí, cara. Tchau. Vou mandar um abraço aí pro Thiago Verde, Renato Cândido. Pô, isso é legal, Cândido, Josué. Josué. Fernando Mau Mau. Boa, cara. Valeu. Obrigado. Valeu, olha, um abraço. Aguarde, hein? Semana que vem começa a roleta do Estádio 97. Olha o zoinho do Semana que vem começa a roleta do Estádio 97. É um jogo sensacional. É um jogo fazer russa, né? É um jogo que vai valer a sua participação como estranho no ninho no programa. O Bar já sabe, o Domênico ainda não sabe, mas vai ser uma brincadeira muito legal. A roleta do Estádio 97. Aguarde, vocês vão gostar demais. Vocês vão tirar uma faca no Domênico? Valeu, abraço. Isso, igual no circo. Não, vai ser legal, viu, mano? Vai ser legal, você vai gostar. Vai ser bacana. Vamos lá, um abraço, tchau. Vamos lá, terceiro e último ouvinte do Momento Sem Parar, também o último ouvinte do programa hoje, no oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Nossa senhora. Mais tarde na sala de justiça. O jogo tá feio aqui, viu? Alô? 0-0, mano. 0-0 feio. 0-0, o Trujillanos começou melhor, mas agora o Strongest tá pressionando um pouco mais. Opa, quem é? Opa, é o Alessandro. Fala, Alessandro, tudo bom? Beleza, você? Tudo bom, Alessandro do quê? Alessandro Menezes Pereira. Quantos anos? 3.5. E o bairro? Esse aí é o Benjamin Manja, hein? É? Manda. Cidade Líder. Líder. Zona Leste que... Foi pro saco. Mas eu acertei. Com certeza. Bom, infelizmente... Como eu acho, né? Acho que acertou. A gente chegou bem no final do programa aí, né? E caiu a ligação. Infelizmente, a gente não tem mais tempo aí pra recorrer a mais uma participação, né? Não? Já foi. Por isso eu vou falar aqui do Sem Parar. Esse foi o Momento Sem Parar. E aí, você ouvinte, ligado na energia, ligado aqui no Estádio 97, como que vai ser a sua partida aí no fim de semana? Hã? Não tô falando daquele joguinho que você faz de society, de salão, não. Tô falando da sua partida, partida pro sítio, partida pra praia, partida pro campo, porque todo mundo gosta de dar uma escapadinha no fim de semana, não é verdade? O mano tá sempre indo pra Riviera. Chega sexta-feira à noite, opa, o mano vai pra Riviera. O Benja, conforto, luxo e riqueza, Maresias, que condomínio maravilhoso, hein? E o RG sempre na humilde Arujá, mas todos eles têm algo em comum. Todos são cuidadosos na estrada, todos eles usam cinto de segurança, até o rebelde Jimmy. E quando entram na pista de cobrança do Sem Parar, não ultrapassa os 40 por hora de jeito nenhum. Então é isso aí, ó. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem, né, Benjamin? Sempre tranquilo, não tem um ponto na carteira. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97, também tem oferecimento do cartão Zoom, mano. Opa, é isso aí, Sombra. Amigão, quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto! Ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, cara. Basta seguir esses passos e colocar o seu bilhete único na frente do validador. Você encontra nas estações de trem, de metrô, enfim. Tá lá, cincão na tua conta, sem pegadinha, tá legal? Zoom, amigão, é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá legal? Você nunca mais vai pegar aquela fila na segunda-feira de manhã pra colocar crédito no seu bilhete único. Agora você tem Zoom na tua vida, cara, não perca essa! Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Z-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá ligado? Ó, Z-U-U-M, tá bom? Quer saber mais? Acesse o site também. zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando, o ouvinte que participar do Estádio 97 e disser aqui no ar a seguinte frase, Domênico Gato: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ó, vou repetir, hein? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Não é que ele concorre, ele ganha. Na hora. Ganha cinquentão, tá certo? Cinquentão, uma onça, Domênico Gato, no cartão Zoom, velho. É bom, hein? Cinquentão, velho, ninguém, em lugar nenhum, dá pra ninguém. Nem o Zé, outro dia eu pedi, falei, ô Zé, me empresta cinquentão, é que eu preciso comprar um negócio, preciso comprar remédio. Ele falou, não tem. O Zé não tem dó, não. O Zé. É. Mas o cartão Zoom te dá cinquentão pra você gastar como você bem entender. Tá bom, Domênico Gato? No cartão Zoom. Olha, falou tudo. Falou. É isso aí. Isso aí. Estádio 97 também tem um oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora nós vamos falar da S. Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção, se o que você quer é morar ou investir bem, é essa que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Braz, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E olha, quem ganhou hoje o direito de estar no Estranho no Ninho, fazendo Estádio 97, fechou o resort lá na Lotus Travel, no 2896-4665, foi o Rafael Fernandes Lucas. Parabéns, hein, Rafael? Estará em breve aqui fazendo Estranho no Ninho com a gente no Estádio 97. Queria agradecer a presença do Santista, o Fagner Lázaro, aqui da categoria de base. Obrigado, viu, Fagner? Toma, deixa eu mandar um abraço aqui pro Cassiano, vovô garoto aí, tem 60 anos, anda de skate pra caramba. Legal. Pro Robson, gordinho lá do Ermelino. E pro Adriano, que foi na Vila Belmiro com a gente lá, Adriano Santista. Beleza, cara. Dodô, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Ah, foi o Vinícius Rios Almeida. Boa. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? É o André Santos que garantiu a camiseta bonitona, hein? E o jogo de dados do Sem Parar, muito legal, hein? É o Edson Bassi. Então, os três dias úteis para todo mundo passar aqui na Paulista, 1439, nono andar. Legal demais. Estádio 97 volta amanhã, 5h30. No oferecimento da Esser, construindo com valor. Também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tchau, gente. Até amanhã, 5h30. Valeu, tchau. Toda terça, no Energia na Noite. Here is this Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of Trance. 11 da noite. Energia. Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. Ouçam agora a deputada federal Jandira Fegali. Os que querem o impeachment provocam um clima de ódio, de extrema intolerância e convulsão social. A democracia está em risco. Impeachment sem crime é golpe. Não vamos permitir este retrocesso. Nesse momento, as manifestações pela democracia crescem em todo o país. Somos muitos, somos plurais e somos fortes. Não vai ter golpe. P-C-D-B.

Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Hora de ouvir música boa, hora de relaxar, hora de Night Sessions. Boa noite, boa terça-feira. E tem ela, Marina Diniz. Night Sessions. Night Sessions. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove. And from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack Bolin declared, let there be house. And house music was born. I am, you see, I am the creator. And this is my house. And in my house, there is only house music. We are one of our Make a man of me, yeah. When in this charming And accused of loving you too much.